podcast especial Dia dos Namorados. I did my best. Landa, landa, landa, nerd. Que horrível. Aqui é Alexandre Ottoni, ô jovem nerd. E agora eu tenho duas mulheres na minha vida. Olá, meu amor, tudo bem? Este ano, o meu Dia dos Namorados e do Jovem Nerd será regado a fraldas de cocô e golfadas da Gisele. Pois, meu amor, este ano quero casar de novo. Com o mesmo homem. Como assim? Ah, boca! Que perigo! Vai ter que casar de novo, Azaghal. Eu caso. Caso quantas vezes você quiser. Tem casal na macumba? Não, casar na macumba, você casou com a tua ex. Comigo é muito melhor. Abafa. Abafa o caso. Muito bem, nerds, estamos aqui em mais um ano de Nerdcast especial Dia dos Namorados, olha só. O nego vai achar que eu casei na macumba, eu não casei na macumba. Você casou na macumba sim. O nome do lugar era Praia da Macumba. Ah, pronto. Ah, coitado, era praia, gente. Era Praia da Macumba. Era praia. Fez mais autóvio no frango preto. Na cidra cerezé. Na farofa. Com arroz amarelo. Mazel tov. Bem, esse é mais um Nerdcast especial de Dia dos Namorados. Especial? O que foi isso? Especial. Especial. E a gente tem um recadinho pra dar esse... Oh, verdade, Azaghal. Dos nossos amigos do Submarino Viagens. Olha aí. Já tô um jabá de cara. Que agora a gente tem que... Momento leitinho da criança absurdo. Exato. Nós e o Submarino Viagem nos juntamos para possibilitar o próximo Nerd Tour. Olha aí. Tem gente perguntando já. E aí, vocês vão fazer Nerd Tour esse ano? Então, nós vamos fazer Nerd Tour graças ao Submarino Viagem. Muito bom. E para você saber o que vai acontecer e acompanhar o próximo Nerd Tour ao vivo... Você tem que dar like na página do Submarino Viagens, porque é por lá que nós vamos atualizar as nossas peripécias turísticas. Olha, e pra onde a gente vai? Pra onde a gente vai casar de novo. Então, o Submarino quer saber se alguém sabe pra onde a gente vai. Pra onde será? Então, lá na fanpage do Submarino Viagens, vai ter um post do Jovem Nerd perguntando aonde vai ser o próximo Nerd Tour. E você vá lá e dê o seu palpite. Comente lá nesse post pra onde você acha que nós vamos no próximo Nerd Tour. Ai, papai. O que aconteceu com eles? Maurício Kleiner, 20 anos, estudante de ciência da computação na USP, São Paulo, SB. Uma dublagem, Herbert Richards. Nossa, que sério. Está antena 1 lá, isso eu vi. Nossa, tá demais mesmo. Olá, amigos nerds. Vida longa e próspera para todos. Não tá bom essa vibe? Não, tá horrível. Não, tá uma merda. Vai então. Fazer um sucesso, sabe com quem? Com quem? Com aquela mulher lá do que ama o Roberto Carlos. Toda. Nossa, babada. Não, pelo amor de Deus. Aquela vai adorar. Ai, eu vou tentar ser mais sensual. Acordei. Ai, que bode. Foi dormir ouvindo o Nerdcast. Ai, que bode. Ai, gente, tem uma galera que diz que tomou meu vídeo do Nerdcast agora. É o perigo. Quando escrevi meu e-mail. Não, cara. Não? Agora a pessoa morreu. Normal. Quando escrevi meu e-mail. Eu não consigo ser normal num programa desse. Por que você não fala com sotaque de espanhol? Nossa. Quando escrevi meu e-mail. Quando escrevi meu e-mail no passado. Esperava ser profundamente esquecido. Que nojo! Não, tava bom antes, gente. Tava bom o quê? Com esse saco horroroso? Olha só. O Maurício, quando escreveu o último e-mail, esperava ser escrotizado pelo Sr. K. E com este toque de realidade, voltar a viver segundo os parâmetros convencionais de moral e bons costumes. Contudo, meu e-mail foi parar com o Marcelinho. E confesso que a minha escrotização atingiu um nível surreal. Alguém lembra como é que era o e-mail desse cara? Eu nunca lembro de nada. Não, vai lendo. Tem que ter o vídeo novo. É que nem ressaca. Como era possível a se minha eu falei, vida... Eu nem lembro. Falei, não me lembro. Se eu escrotizei, não me lembro. Como era possível a minha vida ter chegado ao ponto de ser chamada de conto erótico? E de tão anormal ser dada ao Marcelinho para leitura? Eu quero saber qual é esse e-mail. Pois bem. Depois do esculacho fenomenal, tomei a vergonha necessária na cara e deixei absolutamente tudo para trás. Isso é um perigo hoje em dia. Fiquei... Ah, deixando pra trás mesmo. É. Fiquei sem ver, sem falar, enfim. E sem sentar, né? Começamos. Sem... Um, dois, tô só esquentando, tô só esquentando. Sem pensar em minha irmã. Gente, que nojo! Ai, que cara, nojo, gente. É o cara que pegou a irmã. Ah, esse cara é nojento. Meu Deus, gente, que isso? É, não é verídico, cara. Não é, Deus. É, isso é mentira. Não, não, toca não, aí um pedacinho. Às 3 da manhã, no dia dos namorados, me entra a porra da minha irmã no meu quarto. Sério, cara, para de usar a porra das frases. Toda fumada. E resolve que ela mesma ia resolver o meu problema. Que isso, rapaz? Não. Que isso, rapaz? Isso aí é filme dos anos 70? Seria um pouco menos estranho se o Nelson Rodrigues entrasse. É isso mesmo que vocês leram. Não. Ela quer tirar a minha virgindade ela mesma. Caraca, cara, não é possível. Isso é conto erótico, cara. Que nego... Deu copy-paste, cara. Parece verídico. Cara. É, parece verídico. Na verdade, não parece, não. Não. Ah, não, gente, não se fazem mais nerds como antigamente. O que é isso? É uma promiscuidade, né? Fazem... Da Game of Thrones. A gente não pode... Olha só. Quem conhece Nelson Rodrigues sabe que isso não é de hoje. Exatamente. Bem, ele continua aqui. Morávamos na mesma casa, mas por meses a evitei. Como? Morava numa mansão? Mas eu estou na ala norte. É verdade. Castelo do RPG. É, tá começando a ficar meio... suspeitos aí. Não, mas gente, olha só. Às vezes é irmão de consideração. Sabe como é que é? Ah, então tudo bem. Então vamos perdoar, o Woody Allen. Então vamos perdoar o Woody Allen. Não. Eu não perdoo o Woody Allen nunca. O Woody Allen foi filho adotivo, okay, né? É pior. Pensava que a lição recebida no Nerdcast seria mais do que o suficiente. Eu tô meio esquisito com essa voz. Você tá meio Luciano Huck. Eu tô meio paulista, né? O que aconteceu? Tá virou, é que ele é de São Paulo, o sotaque veio... incorporando aí. Tá para coxinha. Colocar as coisas nos eixos, e assim foi. Loucura, loucura! Tudo estaria bem se não fosse o aniversário de minha irmã. Olha aí. Como evitá-la num dia como aniversário? Como? Ó, haveria uma festa no salão principal. E eu teria, ao menos, que fazer uma presença. Estou ajudando o seu português, hein? O problema de coisas que envolvem o Nelson Rodrigues... é a fixação em ver o circo pegar fogo. Técnica, Nelson Rodrigues! E eu sabia que se desse qualquer brecha, ia dar merda. E ele estaria lá para ver e rir da minha cara enquanto tudo dava absolutamente errado. Quem? Nelson Rodrigues? É, o espírito de Nelson Rodrigues. Acho que é outro espírito que ia estar lá, cara. Não, o espírito tá falando pela boca do Zagal, né? Porque tá parecendo aquelas rádios espíritas, sabe? Momento, eu gosto da rádio espírita aqui de Curitiba. Momento reflexivo. Momento espírita. Já uma ideia de bota tudo. Eu gosto, é a rádio espírita. Tá, e eles fazem... Ele bota... mensagem subliminar de pensamento espírita. E dá notícia: dólar fechou a 3,37. Não faça aos outros o que você quer fazer assim mesmo. Muito bom. Não, não faça com os outros o que você quer fazer assim mesmo. Eu não faça aos outros o que você quer. É, não sei. A mensagem é subliminar, ela não vem 100%. Ela é subliminar, ela não vem 100%. Alguma lição de salvação por aí. Bom, e aí? Bom, simplesmente surgi na festa. Quando eu acordei. Dei os parabéns. E fui para o meu quarto. estaria seguro lá, assim imaginei. Mas a mente é uma prisão horrível. Ai, no teu caso, é, tua mente é inferno. A prisão é inferno. E aí vê-la, linda, perfumada, toda maravilhosa e desejável. Que cara nojento. Nossa senhora. Ah, gente, eu acho que isso devia ser censurado. Que cara nojento. Temos mães de família. Que baixaria. Agora eu não sou a única. Mas nunca quis isso para a minha vida. Mas como rejeitar o desejo que tinha? Mas era escroto demais sentir o que eu sentia. Maldita era, que drama. Maldita era a minha vida. Mente, enfim. Ah, se sete castra infernos. Logo. Vai lá castrar, então o veterinário vai te indicar. Sete infernos seriam poucos para aquilo que pensava. Mas bastava aguentar aquele evento e tudo estaria bem. Poderia ignorá-la novamente. Esse cara foi o que a irmã deu em cima dele, não foi? É, isso aí. Que ele era um virgão. É. E ela falou, tu não vai ser mais virgem. Isso. Mas que grau de parentesco era, assim? Que grau demônio, de grau demônio. Irmã de sangue, irmã de adotiva. Não falou. Meu irmã. Gente, eu acho... Irmã de consideração. Irmã de consideração. Deve ser aquelas irmãs. Tu é meu brother, né? É. Não. Deve ser assim, era um bromance. O pai casou com a mãe. A mãe tem um filho com outro e o pai com outro. É, deve você ser querendo isso. Melhorar a história. Mano. Vamos esperar que seja isso. Na né? minha cabeça tem que ser assim. Vamos então, esperar que seja. A noite passou, a madrugada passou e a festa, enfim, passou. O silêncio já era parte da minha mansão. Enfim, a minha missão estava cumprida. Por mais que a minha mente tivesse me torturado a noite toda... O que o cara ficou tendo pensamentos eróticos a noite toda? Ficou. Que inferno. Mas depois de uma grande bebedeira, dormi em paz. Conde bêbado. Não tem dono. Não tem dono. Foi o primeiro erro. O primeiro erro, na verdade, foi você pegar sua irmã. Sonhei com ela, entrando em meu quarto e me dedando... Não! Entrando em meu quarto e me cobrando o seu presente de aniversário. Vocês já viram onde isso vai chegar, né? Ai, gente, não tô odiando isso aí. Mas o sonho é mais seguro que a realidade. E minha realidade era bem melhor longe dela. Da irmã, pra quem não entendeu. Quando acordei, notei que o álcool da noite... Quando acordei... Nossa, simplesmente, gente. Simplesmente, gente. Notei que o álcool da noite anterior não tinha sido uma boa ideia, pois não havia sido um sonho. De fato, minha irmã veio até meu quarto cobrando por seu presente. Esse cara, ele é esquizofrênico, gente. Você tá fazendo isso tudo no Second Life, tá achando que é verdade? É, não é possível. Ele deve ser, esquizofrenaço. É, o cara acordou com o cachorro lambendo o saco dele e achou que era a irmã. É isso aí, gente. Eu só tenho perturbado. Lá estávamos nós novamente. Chafurdando no lamaçal do pecado. Esse cara... Nossa, não. Tá demais. Lamaçal do pecado é igual ao cocô. Vocês estavam, né, rolando na merda. Depois disso, tudo voltou e ficamos... E lá estava feita a festa do capiroto. Que isso? Em minha vida novamente. Não sabia mais o que fazer na situação existente. Tinha vergonha, nojo, enfim, toda sorte de coisas a meu respeito. Mas a desejava, o proibido, o errado é mais atrativo e dominador. É, o filho monstro também que vai nascer, essa beleza. Vai nascer o Grendel. Vai nascer. Mador! Que nojo! Mas foi então que a USP deu uma resolvida por nós. Ela, Mirma, havia sido selecionada pela Ciência Sem Fronteiras, vamos cada vez identificá-la mais, e iria ficar longe de mim por pelo menos um ano. Essa menina, pra onde ela foi fazer estrago, hein? Por que Ciência Sem Fronteiras? Pessoas cientistas fazendo caridade? No... Eu não sei qual a caridade que ela faz, né? É a ciência que ela aplica. É um negócio sem fronteiras, né? É, o incentivo do governo pra mandar jovens cientistas pra fora do Brasil. A gente não precisa deles aqui. Ah, espero que ela não trabalhe com animais, gente. Pelo amor de Deus. Essa mulher é maluca. Nem com crianças carentes, né? Ai, gente, eu tenho pés perante todo mundo. Do macaco, das crianças, do cachorro, do beagle. Foi muito apropriado botar macacos e crianças carentes numa frase, na mesma frase. Não, macacos de laboratório. Com a ideia da viagem, tudo ficaria mais simples. Iríamos nos afastar e tudo se resolveria. Não é possível que esse cara arranjou uma namorada nesse período, ficou obcecado. Se ele perder a mão no final do e-mail, eu não vou acreditar mais em nada. Mas nesse meio tempo, nossos encontros se tornaram frequentes e alucinados. Já não pensávamos em muita coisa além do nosso prazer. E tanto é que semana que vem ela vai para Sorbonne, mas está atrasada. Ai, que nojo. Ai, meu Deus. Um mês. Olha aí o Grendel. No ciclo. Ai, olha aí o Grendel. Veio o Joffrey aí. É Joffrey. É. Caraca. Se prepara, meu amigo. Boa sorte. Preferi o Grendel. Caraca, cara, tá vendo tudo errado. Tudo errado mesmo. Cara, essa história não é verdade. Não é verídica. Só falta ele dizer que tem um irmão anão. É. Ai, gente, vai perder a mão no final. Ai, filho, não tá aguentando menino isso. Menino pervertido de 15 anos que vem. É, tá vendo muito Game of Thrones. Isso não é verdade. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Não é de Deus e a gente espera que não seja verdade. O que aconteceu com eles? Meu nome é Liz Nunes, sou diagramadora, tenho 28 anos e moro em São Paulo, capital. Pois é, meus queridos, ano passado vocês ligaram aqui em casa, falaram comigo e com meu namorado. E demos uma prensa nele, lembram? Ele acabou me pedindo em casamento, como eu queria, mas por falta de aliança, trocamos elastiquinhos. Ela deve estar com elástico no dedo até hoje. Ah, meu Deus. Elastiquinho apodreceu. O elástico derrete, fica nojento. Fica nojento, ficou lento. Que nojo. Ela que pediu ele em casamento. Foi, eu lembrei. Caraca. Ele tava dando uma rolada e ela... Tava, pô, ele fingiu que tava achando legal. Toma esse elastiquinho aqui. Enrola esse elástico aí, tá tudo bem. Pois é, meus queridos, até hoje não ganhei minha aliança. Olha aí, olha aí, olha aí. Predictable. Previsível, hein? Será que ele ainda tem a mesma ideia de que, já que moramos juntos, não precisamos nos casar? Ai, conheço vários assim. Amo demais ele, mas será que devo dar um pé na bunda dele? Deve. Nossa, já deve. Tá nesse nível. Dá pé na bunda. Ela fez ha ha ha. Não, pé na bunda já. Pé na bunda agora. Isso não vai mudar. Isso não... Filha, olha, se valoriza. Complicado esse elastiquinho. Ele vem com a desculpa de que o cartão de crédito é dele e meu, assim como a nossa grana, já que trabalhamos juntos. E que, por isto, não pode comprar sem minha presença. Mas ele só me cobra e não se move. Peraí. É? Como assim? Eu nunca vi um cartão de crédito onde você tem que ter duas assinaturas. Eu também não. Ou cada um bota metade da senha. Que é isso? É, que desculpinha de fama. Sabe o que seria bom ela fazer? Pega aquele elástico, bota no saco dele e diz assim, corre que eu só vou tirar daí quando trouxer minha aliança. Ai. Ou seja, eu tenho que comprar nossa aliança também? Eu sei que são tempos modernos, mas algumas coisas prefiro aos moldes antigos. Ah, eu também. Como romance, o cara se ajoelhar e me pedir em casamento. Isso. E como uma aliança. É, diamantes também. Diamantes, você já... Ela já tá pisando no saco do cara, meu. Diamante! Me dando indiretas aqui, meu filho. Se coloca louco. Muito e-mail pra ler, vamos ler o e-mail. Ela disse que não precisa ser nada caro. Prefiro que seja de tungstênio, a mais barata. Eu nem tungstênio? Sei o que é tungstênio. O que é isso? O que é tungstênio? Eu não sei. É metal, gente. Porra, pede de ouro, minha filha, que dura pra sempre, né? Olha, um olhinho fininho, filha, que tal? Só. É que ela já tá no nível de aceita qualquer parada. Somente, entendeu? Os diamantes são eternos. O resto tudo derrete. Até o destino tentou me dar uma ajudinha, fazendo com que eu pegasse alergia da antiga aliança de namoro e não pudesse mais usá-la. Cheguei até a perder mais nada, nenhuma nova. Ouro não dá alergia. Perdeu o dedo? Perdeu a aliança. E agora, o que devo fazer? Vocês podem ligar aqui no mesmo horário que da outra vez, domingo à noite, se não for incômodo, já que ele trabalha e estuda fora quase todos os dias. Mas peraí, você quer que a gente ligue? De novo? De novo, minha não filha? Não vou ligar não, minha novo, filha. Desculpa, não. Se não, não, se eu ligar... A gente já fez mais do que devia. É. Se eu ligar pra mandar pra puta que pariu. Desce Gonçalo, hein? Pra puta que te pariu! Ah, não, minha filha. Que é isso? Não vamos ligar. Já fizemos mais do que nossa obrigação. Cadê o carimbo de piroca? Pega aí. Traz o carimbo de sua casa. Vamos botar aí. Condenada, pá. Vai viver essa vidinha mais ou menos pra sempre. Nossa primeira ajuda. É, beleza. Tradução simultânea. We'll be right back. devia saber melhor e não te deixar ir para a lona. Em times assim, não posso fazer minha própria coruja. Gays perdidos e cavaleiros deslizantes. Eu não canto, peraí, ir pro mar com você de novo? No fim de eu gasto meu time esperando seu chamado. Como falar pro seu bebê que minha espinha tá contra o muro? Preciso de você do meu lado pra dizer qual é o seu lado direito. Por causa de que eu não penso, eu posso pegar isso um pouco mais. Isso é amor? Que eu tenho pelo felino? É pelo amor que Mr. Bean tem dado search na internet? Isso é amor ou eu tô batendo tambor? Isso é um must. Seja amor. Por causa disso, realmente deu uma pegada em mim. Uma pegada em mim. Não posso parar o felino. O Mr. Bean já esteve aqui antes. Bunda, com você encontrei a chave para abrir qualquer dor. Posso dar um fio de amor e você estará crescendo no estrômago dia por dia. E eu não posso esperar para no mar ver você de novo. Ouço, eu posso passar o rodo em você com minhas armas. Isso é amor que eu tenho pelo felino? É pelo amor que Mr. Bean tem dado um search na internet? Isso é amor ou eu tô batendo tambor? Isso é um must, seja amor. Por causa disso, realmente deu uma pegada em mim. Uma pegada em mim. Friendzone. Estou mandando esse e-mail, mas gostaria de ficar anônimo. Ah, que how convenient. Não é porque eu sou medroso ou não tenho coragem, mas na verdade é. Essa é mais uma história de garoto que gosta de uma garota e fica na friend zone. É, uma história da drama. É a história da vida dos nerds. 2 anos atrás conheci uma garota em um evento aqui em Pernambuco. Bem, nos tornaríamos amigos no mesmo dia. Ela é muito bonita. E eu sou mais ou menos. Mais ou menos. De qualquer forma, nos tornamos... Geralmente a mulher é mais bonita que o homem, já vou falando. Geralmente os homens são bem feios, é. Geralmente a mulher, o casal, a mulher é mais bonita. O certo é o homem ser feio. Não, não é ser feio. É o certo. Mas geralmente a mulher é mais bonita. Por aí, mais mulheres bonitas. Olha, que feio, forte, formal. É. Você tá assim. Olhando demais pra rua também, tá vendo? Olha aí. Deixou a senhora Jovelete com o pé inchado em casa e... Fica lá em São Paulo, piruando lá. Vamos lá. Tô vendo muita mulher bonita. Caraca, essa frase. Na vida, rapaz. Na vida. Mulher da vida. Mulher da vida. Olha a imprensa como é. Olha só, Jovenel. Tá, é okay. Azaghal Good Vibrations pro público, pra você não. É que esse é o Jovem Nerd. É. Bom, ficou amigo no mesmo dia dela. Claro que na época só havia com uma menina que tinha acabado de conhecer e que gostava das mesmas coisas que eu. Mas depois de algumas semanas comecei a conversar com ela pelo Facebook. No começo de tudo... Usa a linguagem mais jovem. No começo de tudo eram só conversas bobas porque eu jogava LOL e ela Dota. Olha aí, uma história... aquele jogo história LOL. De dois rivais. Que é isso, LOL e Dota? Lembra do passado? LOL. Que eu achava que era risada. O LOL é o League of Legends. São dois jogos que as pessoas que jogam um odeiam as pessoas que jogam o outro. Que isso, entendeu? Gente? Porque elas falam que o dela é melhor do que... Porque são jogos parecidos, entendeu? Ah. Olha o Jovenete que fica empolgado falando essa merda. Ele fica, né? Ele todo eufórico, né? Fica empolgadíssimo. Meu Deus, essa capa... Olha como vocês desprezam. É horrível. LOL e Dota. Expressado. É um idiota. Meu filho joga LOL, por exemplo. Você sabia disso? Ah, meu filho joga tudo que ele vê pela frente. É, então, você não conhece nem o seu filho. Não conhece o seu filho. Você dá com qualquer coisa pra ele, começa a apertar, pra ver se... Então, Ló e Ló, eles eram rivais, e eles começaram a falar. Nossa, Capuleto e... Eu queria jogar os dois. O Mônica até jogar LOL e Dota e adorar todos. Não joga Dota. E nós ficamos... Aquela pagando de tiozão que sabe das coisas. É. Mas eu sei mesmo. O tiozão que tá por dentro, das tendências. Eu sei mesmo. Das tendências. É. E nós ficávamos rindo das babuzeras. Babuzeras. Nossa! Babuzeras. Que falávamos. Depois de um tempo, nós encontramos em Nós, ou tá. nos encontramos. Tá. É. Seria Nossa Senhora. Fique anônimo sempre. Tá difícil. Tira o acento. Nos encontramos em vários eventos. Claro que não era a sós. Sos. Não era sós. Eu pedi ajuda. Não era SOS. Claro que não. Era SOS. Era SOS. Eu ia mais porque gostava da companhia dela e do irmão dela e dos amigos. Caraca, você é o friend zone. Master. Falar mesmo isso, assim, eu estava começando a gostar um pouco dela. É. Você estava completamente apaixonado, você sabe disso. Na época... E ele botou a palavra dela 5 vezes numa frase. É. Dela. Na época, pensava que era porque ela era bonita e tudo mais. Só que no outro ano, depois de várias conversas nossas pelo Facebook e vários encontros nos eventos, comecei a sentir algo mais. E comecei a ver ela de outra forma. Só que existiam muitas barreiras para se enfrentar. Vamos lá, primeira. Primeira. Ela era muito bonita. Sendo assim, muitos garotos iam gostar dela. Isso é um problema. Segundo. Cara, menos abreviações. Segundo, ela tinha namorado. Puta! Isso é uma barreira real, né? Meu Deus do céu. Ah, não, gente, namorado não é casado, não. Portuguesa, olha aí. Você sabe que nós somos casados, né, Jovem Nerd? É portuguesa. Mas, então, ok, mas... Não, quem ficou namorando aí 11 anos, hein? É. Quando tá namorando, tá casado, não. Né? É isso aí. Essa é a história não. do Jovem Nerd. Terceiro. A fila anda, enquanto tá namorando, a fila anda. Ela só me via como um amigo. Quarto, eu sou o nerd gamer otaku virjão roquista. Loleiro. Loleiro. Tabacudo. Bem, tudo que é visto como tabacudo pela sociedade. O que é tabacudo? Vou perguntar pro Jovem Nerd, que é o entrosado com a geração. Não sei. O que é um tabacudo, tiozão. Jovem Nerd? Tabacudo, tiozão. Tabacudo pra mim é quem fuma, sei lá. É, fume é bicudo, tabacudo. Tabaqueiro. Mesmo com todas essas barreiras... Mesmo com todas essas barreiras, não desistir. Nossa. Não, na verdade... Ele tá falando pra ele mesmo. Vamos tirar o R do não tem infinitivo aí. Não desistir. Foi erro de digitação. É, comecei a conversa com ela. Não. Comecei a conversa mais com ela. Comecei a conversar. Então, o R faltou aqui. Caraca. Pô, filha da puta. Ele bota o R onde não deve ter e tira o R onde tem. É. Comecei a conversar com o R no infinitivo mais com ela. Tá difícil ler e-mail, hein, gente? Tá difícil, gente. Vamos fazer um cursinho de redação. Até ela me ver como um grande amigo. Aê, rei da friendzone. Conquista. Sorge. Ai, gente, depois de tanto tempo de português, eu não sei nem mais qual a história. Até começando a jogar LOL juntos. Aí ele trouxe ela pro time dele. Mas ele que era LOL ou ela que era LOL? Eu acho que é muito mais fácil ele virar ele loleiro. Ele joga LOL. Ele era loleiro. Ela era idiota. Ela era doteira. Idiota. Bem, depois de mais ou menos um ano... E olha, um ano de friendzone. Que bonito. Dois anos. Já foi dois anos. Já foi dois anos aí. Ela começou a namorar um cara. Outro cara. Outro cara. Outro já mudou, não fala aí. Já mudou. E o friendzone, ele é eterno. Ele é fiel. O friendzone é fiel, né? Olha aqui. Ele era até legal. Olha que friendzone. Caraca, meu. Você tem que levar porrada, cara. Você tem que apanhar, meu irmão. Conheci ele. Era um cara Não dá pra ser positivo assim com um cara desse, cara. Era um cara bem da hora. O Brian já tá acabando. Já acabou. Já tirou a máscara. Ai, já tá em pele de cordeiro. Ele estava namorando já fazia um tempo. Ela gostava muito dele. Gostava mesmo. Só que ela descobriu que ele trocou ela por outra garota. O cara trocou, beleza. Ele, olha só, a garota namorou um cara e ele era o friendzone dela. Aí ela trocou de namorado e ele gostou mais do novo namorado. Ele falou, esse cara é legal. Esse cara é legal. Da hora. Mas aí o cara trocou. Traiu os dois, traiu ela e o friendzone. Movimento. O friendzone se sentiu traído. Depois desse fato, nos encontramos como de costume em um evento. Eu, ela, o pessoal de sempre. Não dá, claro. Tem que ter uma... Nunca sozinho, né? Nunca sozinho com ela. Nunca tá sozinho com a menina. Nunca. Nesse dia eu tinha certeza que iria conseguir. O quê? Conseguiu o quê, cara? O quê? Ia falar pra ela que eu gostava dela. Ei, friendzone. Que queria namorar com ela. Tem que pedir pra ajuda pro Cid. Tadinho. Ele ia pedir pra namorar. No final do evento eu tive a chance. E quando conseguir... Ah, eu tô vendo a derrota. Eu já tô sentindo a derrota do cara. Ai, quando eu consegui ficar sozinho com ela, eu pedi ela em namoro. Bem, ela disse que eu fui muito corajoso. Ai, meu Deus. Nossa, ai, é o começo do fim. É o começo do fim, cara. Ah, eu tô com medo, não lembro. Já que estávamos no... Ah, tô com medo não, gente, vambora. Já que estávamos no... Já que estávamos no meio do evento com alguns amigos dela vendo. Ai, que... Ai, meu Deus, não, cara. Não. Claro. Gente, deixa o menino, foi corajoso, bonito. Mas faz isso só com seus amigos. Claro que eles estavam... Mas os amigos é mais engraçado. Claro que eles estavam longe. De qualquer forma, ele disse que iria pensar. Ele? Ela, cara. Ela disse que iria pensar. Disse que ia pensar, foda. Fiquei tão eufórico, feliz ao chegar em casa, entrei no Facebook e conversamos sobre o assunto. Eita. Ela disse que estava muito triste ainda e que ainda tinha que ter um tempo até voltar para outro relacionamento. Que não seria você. Bem, eu... Ela estava muito triste por saber que ele gostava dela. Bem, eu esperei, né? Que ela ia perder o amigo, né? Exatamente. Ela tá muito triste. Perdeu o namorado, ela vai perder o amigo. Bem, eu esperei, né? Saímos um pouco, até caminhamos até juntos. Até caminhamos juntos. Só que eu fiz merda. Caminhando e cantando, seguindo a cantar. Só que eu fiz merda. Ai, meu Deus. Comecei a insistir, a pedir pra gente namorar logo. Vamos namorar logo? Vamos logo. Vamos. Ah, vamos logo. Você pode me dar sua mão? Já superou? Já superou? Ou seja, estava me mostrando um repleto idiota, perturbado, estúpido. E tudo que tem a ver com tabacudo. Tabacudo? O que é o tabacudo? Bem, ela parou de falar comigo. Toma, friendzone. Gelo na friendzone. Ela tá que nem o burro do Shrek. Ai, meu Deus, e agora, coitado, vai namorar agora? Pode namorar ele. Agora? Caraca, cara. Eu ele fiquei... ainda escreve comigo, meu Deus, separado. Ai, gente, também realmente com esse português. Eu fiquei muito triste, mas não perdi as esperanças. É isso, a friendzone until the end. Tive forças. Pedi ajuda com os amigos. Eles me falarão algumas coisas. Eles me falaram. Eles... Não, me não, falaram. Não falaram ainda. Eles ainda vão falar. Num dia. Eles me falaram algumas coisas. Gente, pelo amor de Deus. Eles me falaram. No futuro. Ai, gente, eu tô preocupada com essa juventude. O nível de português da juventude. Não tem nível de português. Isso aqui é outra língua, não é português. Eles me falarão. Eles me isso aqui falaram. É tabacudo. Isso é tabacudo. Isso é ciúma. Tabacudo é que ai, fala. Ai. Desse jeito, né? Ai. Bem, eu mudei muito. Percebi meus erros do passado. E agora você tá percebendo os erros do presente. E já percebeu do futuro, né? Porque os amigos falarão. Não só com ela, mas com outras garotas. Só que diferente das outras garotas, ela é a pessoa mais especial que eu já conheci. E ela teve outras friendzones nesse meio tempo. Ela... O cara administrava várias friendzones. O cara já vem de várias friendzones. Ela é diferente de qualquer outra menina. De ela qualquer é... outra friendzone. Ela é a pessoa mais legal. Mais amiga. Ela é a pessoa mais legal pra mim. Independente de se ela fosse feia ou gordinha, porque eu gosto mesmo dessa, que ela é bonita, já falou, né? É, a feia gorda tu não... É. Tu não é amigo da feia gorda, né? Esse é o problema da friendzone. Não. Cara, pegam as mulheres idealizadas e fita, porra, gente. Eu conheço alguns. É só porque não caras é. Caras horrorosos, aí querem a deusa. Pois é, deusa. Gente. Aí fica na frente do sono pra sempre. Vai porra, ficar. Você não pega uma menina do teu nível. Então, assim, se... não. Do teu level lá. Ah, do teu level, assim, feia que nem você. Ai, que horror. Não que... é porque ela é tão bonita, e sim porque ela é perfeita em todos os modos. Eita, Zé, e gostaria bonita. Muito de poder voltar a falar com ela. Caraca, ele quer voltar pra friendzone. Ele quer voltar pra friendzone. Migalhas, tá migalhas. Ai, cara. Ai, que triste. Ai, meu Deus, eu vou pular aqui, tem muito e-mail, cara. Ele... Mas, não, gente, não pula. Ele é anônimo. Eu nem, gosto nem muito. Eu gosto muito dessa garota, esperei por ela 2 anos. É a garota mais especial pra mim. Olha só, minha filha, vida. Cara, puta. Pensa só. Se ela quisesse dois você, anos. Ela já tava nos teus braços, cara. Ela não te quer. Desculpa, mano. Cara, deixa. Ela não te quer. Deixa pra lá, cara. Let it go. Let it go. Let it go. Vai ver Frozen, cara. Frozen Zone. Você tá na Frozen Zone. Vai ficar lá no castelo congelado. O cara saiu da Friend Zone e foi pra Frozen Zone. The cold never bothered me anyway. Ah, friend zone. Guilherme Mateus, 17 anos. Estudante de engenharia mecânica. Muitos engenheiros. Cascavel, Paraná. Manda este e-mail para contar minha breve história sobre algo que acontecia na minha vida. Algo que muitos já sofreram e ainda sofrem. Chamado Friendzone. E por incrível que pareça, após 10 Friendzone seguidos... É a roda do cono da Friendzone. Anos rodando aquela merda. Não adiantou nada. Mas olha só, finalmente consegui superar esse mal que tanto atingem homens e mulheres. Não, então, mulheres não. Na roda mulheres do não. Friendzone é o mal dos homens. Não, a mulher não, só tá na mulher que tá mulher também. Ah, mas qual é o percentual de mulher na friendzone? Ah, tem um monte, meu. Um monte? Tem, cara, tem sim. Tem isso, sim. Pode acreditar. Estranho. Que tem. É tem, porque sim. Nós, homens, a gente... É que essa cara, ele pensa em mulher, você imagina uma mulher bonita. É. A gente acha que é. Tem também. Nem todo mundo. Eu sou a Zagal positivo, eu vejo beleza em todos. Todos, hoje em dia em todos. Cara, eu tô preocupada com isso. Tô me achando feia agora. Cara, vê beleza em todos? Opa! Enfim, enfim. Logo após sair do terceiro ano e entrar na faculdade, achei que seria uma maravilha. Ele achou que ia ser aquelas faculdades americanas, né? Festa todo dia, cerveja. O primeiro dia foi ótimo. Logo após as duas primeiras aulas, estava na porta da sala de aula quando uma garota vem até a minha direção, muito bonita, cabelo curto. Realmente parecia um anjo. Na minha visão. Ai, meu Deus. Até mimou. Enfim, toda preocupada pergunta: essa é a sala de engenharia mecânica? Porra, isso é cena desses filmes. Esse cara tá de brincadeira. Só faltou deixar o livro cair, ele pegar, exato. Se olhar aí nos olhos. Explodiu o botão da blusa, né? Respondo educadamente que sim. Logo após isso, começamos a conversar e virar amigos. Caraca. Isso é um sonho, cara, do cara. 10 friendzones. O cara é profissional já. O cara é. O tempo foi passando. Caramba, minha cara. É ela assim, inclusive, qual é o seu Face? Somos amigos. O cara consegue ficar amigo em 5 minutos. O tempo foi passando e, como sempre, comecei a gostar da companhia dela. Como sempre, né? Sempre fazendo ela rir e retribuindo a companhia que ela me fazia. Ei, friendzone. Sim. Algum tempo depois, criei coragem e falei que eu via ela com outros olhos. Olha aí, o cara tá empurrando. Já cansou do... Cansou de rodar. Gente, roda. Ele rodou, ele virou o Conan. Ou seja, disse que gostava dela. Ela riu e falou: eu também gosto de você, friendzone. Olha aí. Eu também gosto de você, friendzone. Mas como amigo. Porra. A mesma volta história. Volta pra Rosa. A mesma história de toda vez, de toda friendzone. Obviamente, fiquei mal. Mas não tanto. Porque já tá acostumado. Já estava calejado. É, já não se abala mais. Pois já sabia que o pior que eu ganharia seria um não. O resto seria lucro. É, friendzone é sempre lucro, né? Enfim, voltando da faculdade de ônibus, recebo uma mensagem da Ana, uma amiga de longa data. Um simples oi. Oi. Eu sei que vai chegar o Sr. K falando isso. Oi. E respondi, óbvio, eu sou um friendzone. E começamos a conversar. Mas peraí, quem mandou? Outra menina? Outra mulher, amiga. Outra menina. Ah, a menina da SMS. Ana da SMS. Isso. Não é a anjo de cabelo curto, é outra. E respondeu o SMS e ficaram amigos. Passamos uma, duas, três semanas conversando por SMS todo dia. Então ela começou a namorar. Toma friendzone na cara. Ai, meu Deus, coitado, gente. E ela era minha amiga. A Ana ou a amiga da engenharia? Eu acho que é a Ana. A Ana. Já tá gerenciando várias friendzones. Já tava na segunda friendzone. É um gerente de friendzone. Só que ele falou aqui, ó. Abrindo franquia de friendzone. Eu gerencio 10 friendzones. É a minha equipe de friendzone. Ele fala aqui, olha. Nem passava pela cabeça dele absolutamente nada de ter algo com ela além da amizade, porque ela era amiga dele mesmo. Ele era um friendzone assumido. Uhum, ele é friendzone antigo. Ele já tava convicto. É um friendzone convicto. Uhum. Foi que, em um certo dia, ela, a Ana provavelmente, né, me manda uma mensagem. Preciso falar com você. Por favor, me responde logo. Olha aí, preciso ser vara num cartório. Documento, meu. Foi aí que ela me falou que não estava feliz com o namoro atual. Friendzone, descarregando a frustração no amigo. Eita, caralho. Não, me liga urgente. Urgente, ai, eu tô de saco cheio do meu namorado. Ah, não aguento mais, era um saco. Caraca, isso é muito legal. Ela reclamou que ele não ligava pra ela, etc. Essa coisa toda de friendzone. Como um bom amigo. Não, como um bom friendzone. Consolei. Não, como um experiente friendzone. É. O cara já vai naquela. Opa, não, peraí. Hahaha, vem cá. Consolou, fez rir, elevou a autoestima. Ele, cara, ele realmente um profissional. Profissional. Ele tinha que dar aula nessa porra. Na escola, assim, quando os garotos fazem 12, 13 anos, ele aplicar aula de friendzone. Ele escolhe, ele entra que nem um general assim, sabe? Com aquele chicotinho debaixo do braço de general que anda a cavalo. Aí aponta assim, pros mais feinhos, mais gordinhos, nerdinhos. Você, são selecionados para a classe de friendzone. Hein? Que horror! É isso aí. Separa os caras. Aí pros outros, vocês vão pra aula de educação física. Aí eu... Enquanto fica os outros jogando bola, sei que lá, o gordinho, o nerd vai tudo falar de friendzone com o cara. Ai, tu fez muita aula de friendzone, hein? Boca! Poderia ser o general do friendzone. Eu também tive as minhas. E fica, olha, console, faça ela rir, eleve a autoestima dela. Olha o Jovem Nerd, também tive minha friendzone, de quê? De 11 a 12 anos. Ué, mas teve. 13, porra. Mas teve, eu também tive. Friendzone é quando é? Anos. Bem, o general da friendzone aqui, ele consolou a menina, fez ela rir, elevou a autoestima dela. Cara, profissional. Um mestre. Uma semana depois, ela terminou com o cara. Uhum. Logo após que viu a mudança de seu status, olha, que bonito. Que foda ver um cara que ele... Assim, é o que a gente fala, quando você é bom em alguma coisa... Exato. Você é bom, cara. Ele monitorava os status. É. Nos friendzones. Logo que viu a mudança do alerta, status. Né? É. Alerta. Ele hackeou o Facebook, né? É. Tinha vários monitores assim na casa dele. Com as friendzones. Os perfis das friendzones. Caraca. Ele viu a mudança do status, que ela tava solteira. É claro, como um friendzone experiente, ele foi falar com ela. Botou já no cabelo e foi. Pra ver como ela estava, oferecer um ombro amigo. E foi aí que ela falou. Você perguntou, quando você tá, meu irmão? Estou muito bem, Gui. Obrigadinha por se preocupar comigo. Você é o único que fez isso pra mim até agora. Obrigada mesmo. Você é um ótimo friendzone. Mas sabe, eu estava pensando aqui, você realmente é diferente. Você é especial. Nunca vi alguém que nem você. Você é muito especial. Quem sabe um dia nossa friendzone suba um nível. Quem sabe? Ah, ele ganhou um badge, né? Ele deve ter sido. Não, gente, cara. Vocês estão vendo um artista trabalhando. Exato, artista da friendzone. Porque ele já não tá mais no desespero, né? Porque assim, a friendzone triste de ver é aquele cara que não sabe o que tá fazendo, né? Mas ele sabe. Esse cara tá administrando que nem um maestro essa friendzone. Exatamente. Aí que eu percebi, e sem perder tempo, já comecei a investir. Olha você. Olha aí, dando aula. Investidor. Investimento em friendzone, né? Pior que a NSS. Enfim, vamos fazer 3 meses que estamos juntos. Não acredito. Puta, o cara saiu da Matrix, cara. Acredito. O cara saiu daquela gosma, sabe? Estourou aquele estudo. Literalmente, ele saiu da gosma. Ele saiu da gosma. Levantou daquela cama, né? E a gosma ficou... A mãe do cara... A mãe do cara tá agradecendo até hoje que não quebra meu ladrilho, né? Não, e o sol? O sol não tá mais engomado. As meias estão agora... Não tem mais meia dúvida. Saiu da gosma. Onde é que eu tava? Calma aí. 3 meses. Aí ele continua aqui. Pô, eu tô orgulhoso desse cara, cara. O cara é o Neo da friendzone, cara. Cara, é o Chosen One, cara. E o cara deve poder libertar todos os outros da friendzone. Caraca, isso dá um filme, cara. Menino quer namorada. Olá, nerds. Meu nome é Henrique, tenho 15 anos e moro na cidade de Franca, São Paulo. Sempre fui um cara de internet, mas mas não daquele tipo que passa árduas horas no Facebook ou YouTube, e sim daquele que se diverte nos lados mais obscuros da rede. Olha, ih, meu Deus, começou. Ai, começou a putaria. Tá demorando. Claro que não é nada demais, mas a maioria me acharia doentio caso soubesse. Olha, não, não é nada demais, eu só me acharia um monstro. Caraca, nojento. Henrique de 15 anos. Mas ele só tem 15, gente, só tem 15, tá exagero. A questão é que eu realmente gosto de hentai. O que é isso, gente? Hentai é aquela parada de anime, é tarado? É o pornô, anime pornô. Ai, meu Deus. Pornô com tentáculos. Desenho? Não, não é. Do... Não, é desenho? Não, é? Não, eu não sei, pode envolver também. É aquelas anime, garotas... Pornô, é isso. É desenho, é Carlos Zéfero. Aquelas... Cara, sabe o anime? Já viu o anime? Então, bota pornô na parada. É anime? Ah, desenho animado com mulher pelada. Com mulher pelada. Mulher pelada. E ele acha isso underground. Não é pelada, é pornô mesmo. Pornô. Tipo, aquelas... Um pornô, só que desenho. Japonesa de sainha. Então, é assim. Aí tem aqueles caras lá perto. É mais ou menos isso aí, né? Acho lindo. Bateram com a rola na cara. Tacaram uma balada no cu. Que pariu. Esse é retalho. Segundo português. Ah, pronto. Chuva de e-mails. Ah, não, gente. Não vai mandar chuva de e-mails defendendo o retalho, não. Não vai, continua, continua. Acho lindo. Conheço ótimos artistas. Artista? Eles não existem. Conhece e homenageia todos eles, né? Presta várias homenagens pros artistas. O artista que desenhou, né? Porque os bonequinhos não existem, não, meu filho. Ah, porque é tudo bizarro. É uma parada meio infantilizada. Esse cara deve ter protetor de teclado aqui, de plástico. Sabe? Ai, que nojo. É, o plástico é natural, né? Ele que fez. Ó, tá, parece que é que por isso você bota uma vela no seu teclado, né? Que nojo! Uma vela escorrendo. Ai, que nojo! Olha o que ele diz. Acho lindo. Conheço ótimos artistas e também considero excitante. Ainda mais eu. Que pariu. Ainda mais eu, na idade em que os hormônios estão à flor da pele, realmente fico sedento por pepecas, meu Deus do céu. Gente, realmente na cidade os hormônios saem pela pele, né? Porque é um bando de espinha. Os hormônios não tem por onde sair. E ele diz aqui, ó, sejam elas virtuais ou reais. Ah, sim, ele, né? Virtuais, desenhos, que nem é virtual, é. É uma... Elas... Reais ele não tem, então, né? Não. Não, você não tem real, cara. Desculpa. Gente, eu só tenho 15 anos, graças a Deus, né? Hoje em dia, o mundo é tudo moderno. Ah, meu filho tem 15 anos. Se eu souber que eu tava putaria fora da internet, eu preferia que tivesse um bonequinho. Ah, vou na casa da minha amiga ali. Tu acha que vai fazer o quê? Ah, que isso, já respeito meu filho. Acorda, português. Respeito meu filho, é um anjo. É. Ih, rapaz. Olha, um anjo, isso aqui, anjo, ó. Sabe qual é o apelido do nosso Rodrigues? Anjo pornográfico. Ah, que gente, quer respeitar meu filho? Vou bater com o microfone na cabeça de todo mundo aqui. Minha voz até engrossou. É, já falta que já engrossou. Tá falando em japonês. Meu filho não mete pica, é isso, né? Isso é japonês. Tá na cidade da espinha, isso é normal, gente. Além de tudo, sou extremamente tímido, claro. É sempre assim, né? Reprimido, aí fica... Eu sou um nerdinho de óculos na escola, em casa, a fera da punheta, né, cara? Todo adolescente é. Não, eu sei. Os meninos coitados. Olha aí. Os meninos coitados. Coitados. Com os colossos num braço só. Coitados e depravados. Na escola não tenho amigos, apenas alguns colegas para dar para o gasto. Hein? Infelizmente, até hoje não encontrei alguém que compartilhasse do mesmo amor por hentai que eu tenho. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu realmente queria que alguém do tipo existisse, mas minha esperança só diminui conforme os anos vão passando e vou percebendo que as coisas não são conto de fadas. Resolvi mandar um e-mail, pois acho que se uma das ouvintes do Nerdcast possuir algo em comum comigo, já sabe onde me encontrar. Se ela for de minha cidade, melhor ainda. Onde? Franca, São Paulo. Bom, se você vê um cara tarado por hentai em Franca... É ele. Que ele não disse nada mais. Ele falou que ele a gente quer pudesse ligar. Ele quer ligar. Mas eu não quero ligar pra um garoto de 15 anos. Gente, ele quer um namorado hentai. Desenha uma bonequinha e manda pra ele. É isso que ele quer, gente. Ah, desenha a bonequinha, manda pro cartinho. Manda uma cartinha com uma bonequinha. Fique ligado. O Nerdcast volta já. Azaghal, faz 4 anos que a Loja do Prazer patrocina o Nerdcast Dia dos Namorados. Olha aí, Loja do Prazer de 4. Delícia. Pelo Jovem Nerd, pode falar isso? Acho que pode, né? Estamos no contexto. Exatamente, estou com a gente já há muitos anos na Rádio Romântica do Nerdcast. E isso, Azaghal, faz todo sentido, porque nós estamos aqui todos os anos para ajudar as suas relações, não é? É o que a gente alega. Mas não é o que acontece. Não, tem muitos casais felizes que ouvem o programa e ficam excitados. Que nós excitados. Casais excitados. Mas o fato é que eles querem lembrar que, já que a gente está aqui para ajudar as pessoas todo ano, a Loja do Prazer está disponível todos os dias, Azaghal. É verdade. Para apimentar a sua relação. Olha aí, quem não precisa apimentar, hein, Jovem Nerd? Realizar as suas fantasias, das mais light, as mais românticas e as mais hardcore. Nesse programa, cada ano que passa, o Nerdcast Namorados está mais hardcore. As pessoas estão se assustando. Estão começando a aparecer de lá. Chicote na mão. Olha aí, já foram 4 milhões de pessoas que confiaram sua intimidade à Loja do Prazer. Olha só. Isso acontece porque ela é uma loja realmente preocupada com a qualidade do seu atendimento e a qualidade do que ela vende. Não é qualquer coisa. Quando você compra lá, você pode ficar tranquilo que tudo vai ser tratado com o máximo de cuidado. As embalagens da sua encomenda são totalmente discretas e lacradas. Olha. Desse Loja do Prazer. Pena gigante. Imagina. Você nem tá escrito pênis gigante. Você acha que Loja do Prazer já seria, né? Não, é legal isso. É descrição, não é? São que nas embalagens do Jovem Nerd. Você nunca sabe o que você vai receber. Os produtos têm o crivo de qualidade da Loja do Prazer. Tem garantia de qualidade. Se você não gostar, você tem 90 dias. Se você não gostar da peroba gigante, você... Você usa a peroba? Você olhou e falou, nossa, é grande demais. Vou devolver. Tudo isso é legal porque a Loja do Prazer é líder no segmento dela. E nesse Dia dos Namorados, você pode usar o cupom de desconto Nerdcast e levar 15% de desconto em suas compras na loja. Quem diria que você usaria Nerd pra ganhar desconto numa sex shop? O mundo está mudado. É, o mundo dá voltas, meu amor. Tem o link aí no post, não esquece de usar o cupom. Olha o Jovem Nerd fazendo, deixando... O cupom é Nerdcast, usa lá na loja. Conte com a Loja do Prazer para um Dia dos Namorados mais prazeroso para você e seu par romano. Olha, são os nerds, eles curtem essas paradas. Curtem. Claro que curtem, claro. Quanto mais timidez, mais fogo. Mais fogo na cama. É, mais enrustidos. É. Então, Loja do Prazer, de 4 por você. Não é o slogan dele. Clica aí no link do povo. Ah, moleque. Menina quer namorado. Me chamo Maiana. Maihana ou Maiana Teixeira. Tenho 18 anos. Maixana. Não. Maixana. Olha a portuguesa. Leva 5 segundos e meio. Vou tentar ajudar alguém. Vou tentar ajudar alguém, sinceramente. Olha, só que eu quero ajudar, gente. Gente, se a gente salvar uma alma. Nós somos, exato, nós somos muito ferozes, cara. Se a gente ajudar uma alma, acho que a gente meu, tem me chamo, não sei o que lá. Automaticamente a gente dá uma machadada. Maiana virou Maixana. Não tem nem X no nome da mulher, meu muito burro. A Azaghal tá cansado de ser mal, gente. Cansado dessa vida. Não, a Azaghal positivo agora. Eu sou a Azaghal positivo. Me vai... ajudem nisso. Gente, pega aquela Bíblia aí que eu vou me enfiar embaixo do sovaco dele aqui. Pegar a capa do iPad do Wicked, se me diga que é Bíblia. Tenho 18 anos, sou de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Olá. Escrevo este e-mail na esperança de que eu possa encontrar o nerd da minha vida. Tenho 1,71 de altura. Olha, modelete. Sou branca um pouco, gordinha, olhos castanhos e cabelos vermelhos cheios de tinta e de chapinha. Tudo bem, ninguém é ruiva natural hoje em dia. Não, ninguém, ninguém. Adoro mangás, animes, J-Rock, eu não sei o que é J-Rock. J-Rock. J-Rock. O que é J-Rock? É o rock japonês. É Japa-Rock. Japa-Rock. Ai, gente, pelo amor... Eu não sei se é Japa-Rock. Agora eu quero saber... Não é Japa-Rock, cara. Como é que é o rock japonês? É o rock japonês, que é da abertura de anime, essas coisas. O giro, na anime dos gigantes pelados. Leio qualquer tipo de livro que me chame a atenção. Adoro escrever. Qualquer livro que chame a atenção. Ela chegou na livraria. É um livro amarelo. Assim, é. Peguei. É, tipo assim. Texto, é, tipo páginas amarelas. Conforme o tempo foi passando, o meu filtro diminuiu bastante. Cara, isso é uma coisa que acontece com as pessoas. É. A gente tem só 18 anos e o filtro já baixou. Tô falando, a coisa tá braba. A coisa tá braba. Você tá muito. Muito nova. O filtro baixar. O meu filtro diminuiu bastante, chegando às seguintes características que o pretendente deve ter. Não ser anão. Aí, o anão Claudinho dançou já. Gente, o anão do Game of Thrones é maneiro. Pois é. Caraca, tá, não, tu pegava não anão. Não descarta, não. Eu peguei o anão aqui, ó. Olha aí. É, não vamos desprezar os anões. Ela não quer anão, ok. Que tome banho todos os dias, isso é importante. Ah, isso é importante mesmo, né? Higiene, pelo amor de Deus. Não, é uma característica nerd. Ok, você não toma banho? Não, na Campus Party a gente vê. Ai, gente, pelo amor de Deus, gente, tome banho, por favor. Se lavem todos os dias. Se lavem. Se lavem. Não precisa tomar banho, mas se lavem. Se lavem. Uma cuia com pano. Embaixo do braço, onde fede? Lava onde fede. Lava nas juntas. Onde tem esquina, você lava. Onde tem esquina. Ter todos os dentes próprios. Não, isso aí já é um exagero. Aí já tá subindo. O cara tiver feito uma prótese. Pois é, gente, pelo amor de Deus. Assim, eu acho que ela pode falar assim, todos os dentes fixos. Ela diz assim. Né? O cara fala e cuspe a perereca, deve ser meio broxante. Mas... se o dente estiver lá preso, parafusado, acho que é ok, vai. Ah, também acho. Pois é, você já tá exagerando também. Quem tem todos os dentes hoje? Ninguém, eu não tenho cisos. Não ligo se os dentes estiverem tortos ou se usar aparelho, tudo bem. Ter no máximo 1,80 de altura e no mínimo 1,76. Aí você caraca. Tá sendo meio exigente. Caraca, ela tem tortos. Ela abriu a janela de 4 centímetros. Caraca, o que é isso? 4? Caraca, não, olha só, a olho nu a gente não enxerga 4 centímetros, não é possível, não gente. Não é possível. Não, não dá. Isso foi meio freak da sua parte. Ela tem toque, gente. Ela ainda tem 18, gente. O filtro dela não vai baixar tá muito. Tá alto esse filtro aí. Porra, o filtro dela é de... Ela acabou de dar uma caraca. Puta, de 1,70. O filtro 70... não tá passando nada. Daqui a pouquinho ela tá larga, ela tá passando pedra. Daqui a pouco ela não entra nesse filtro fácil. Porra, ela tá passando até a Tabata. Ah, pô, usa um banquinho, gente. Gostar de ler, não ser muito ciumento, ter um papo legal, ser simpático. Um papo legal, pode ser gordo. Papo legal, que eu vou. Dó, dom de ler aí. Eu também, não tinha entendido. Falar em um português decente. Não pode chamar de nem. Não pode chamar de nem. E que toque algum instrumento musical. Caraca! Porra! Que porra! Olha, não pode ser flauta? O cara vai tocar não, flauta? Não, de preferência, violão, violino ou piano. Ah, minha filha. Esse então... teu você, minha filha. Você então, tem tudo filha... menos um filtro. Pois é, eu queria ver o filtro dela antes. Caraca, que erudito. Você é bilíngue. Tinha que estar fazendo mestrado, vira um PhD. Ela tem médico. Toque. Super topo vocês me ligarem. Olha aí, vamos ligar? Vamos ligar. Vamos ligar. Vamos ligar que essa garota tem que aprender. Tá demais essa restrição dela. É, minha filha, o negócio tá bravo. Estou mandando uma foto para que a portuguesa e a senhora Jovem Nerd possam me avaliar. Ih, meu Deus. Deixa eu ver. Ai, ela é bonitinha. Gente. Parece um mangá. É, muito mangá. Vamos manter isso em mente, então, quando a gente for falar com ela, né? Alô? Alô! Olá! Você! Então, o seu nome se fala Maiana ou Maihana? Maihana. Maihana. Maihana. Como é que você achou que era portuguesa? Maixana. Você já foi zoada logo de início. Normal, no colégio eu tinha que repetir meu nome umas 3-4 vezes até o professor conseguir falar. Olha, eu sei como é isso. Eu também sei. Maihana era quase Maihumps, né? Bom, é o seguinte, a gente leu o seu e-mail aqui e a gente... A gente acha que você tá exagerando. Você falou assim, o meu filtro já diminuiu bastante. Cara, mas olha só, a gente quer saber que nível estava seu filtro. Exatamente. Que nível? Olha, meu filtro, antes ele estava, sei lá, um pouco mais velho que eu, assim, no máximo até os 25 anos. Uhum. Bem sucedido, lógico. Bem sucedido. Com carreira. Com carreira, sim. Com carreira, importante. Lógico. Eu não quero ninguém com serviço. O serviço já não basta eu. Então, mas aí você fala assim, eu, antigamente... Como é que teve um tópico aqui da sua lista? Tem coisa que, ok, você não curte anão, tudo bem. Ok, né? Tomar banho, a gente acha importante. Então, você tem um anão que quer ficar com você? Não é isso, é que eu não sou muito fã de cara baixinho. Ah. Okay. Porque eu tenho 1,71 de altura. Eu quero um cara que seja mais alto que eu. Você gerou uma janela de altura que limita que bastante, um né? Você tem 4 centímetros. Você tem 4 centímetros, cara. Se cara tiver 1,81, nada feito. Já E você vai perceber a olho nu que ele não tem 1,80m, que ele tem 1,81m. Porque eu não consigo. E você botou no máximo 1,80 e no mínimo 1,76. O cara tiver 1,75 que não passou. É que a questão é o seguinte, eu também não quero namorar com poste. Olha aí. Então você marcou na parede da tua casa. É. Na porta. Quando o cara vier te buscar, tu olha não, assim. Não, não, não. Encosta aqui, por favor. Nada feito. Ah. Encostar, é porque não, assim, o meu tchau. Pai, o meu pai tem basicamente 1,80. Então eu já sei exatamente qual é a altura. Já Mas sabe. Esse mínimo de 1,76 ficou um pouco... É. Se é 1,71, vai ser da mesma altura que você. E, gente, é porque ela estipulou alguns centímetros mais alto que ela, foi isso. É, ela, exato. Um pouquinho mais alto. É, 1,76 pra... Então, se, se o cara tiver 1,70, ele pode usar aqueles sapatos com salto alto. Aquele tênis, né, com... Meio Frankenstein. Com salto embutido, né, meio salto deschavado. Mas eu quero te perguntar uma coisa, você colocou aqui que toque algum instrumento musical, isso né? Também é um pouco limitador. O filtro de carreira foi pela janela mesmo, né? Esse filtro do instrumento ficou um pouco ruim também. É violino, deixa eu ver quem toca. É, porque violão é abrange. Família Lima, não sei. Marido da Sandy. O cara não pode tocar gaita, por exemplo? Não. Não? Eu sou de gaita muito irritante. É porque eu vou explicar. Eu aprendo violão e eu acho lindo. Acho lindo, lindo, lindo quem sabe tocar. Não, mas é a pessoa que tem que saber tocar. Não, não pode ser aquela batidinha clássica que só usa 3 acordes. Tchum, tchá, esse mesmo, tchum, nossa. Tchá. Pode ser que é um Paco de Lucia. Não pode ser more than words, né? Eu tô aprendendo violão, eu faço aula, então por enquanto eu ainda tô nesse tum-tum-tá, mas eu tô praticando bastante. E você, o seu professor, qual é a altura do seu professor de violão? Meu professor é baixinho. Ah, não dá pra ter tudo nessa vida. Deve ser por volta de 1,65. Porra! Conta de curso. 1,75, procura tá bom. Um curso com um professor você mais alto. Você falou que gosta de J-Rock. Você vai nos, né, em eventos e fica dando uma olhada, um check no palco, na galera do J-Rock. Vou sempre com toquinha de Pokémon. Olha aí. Okay. Carinha com orelha de gatinho. É nesse night. Você fica com aquela plaquinha de free hugs? Não. Isso eu não faço, não. Eu já acho meio o cúmulo. Mas tinha muitas... Eu acho que eu participo da enquete da galera, mas eu acho demais ficar andando com uma placa e um piloto escrevendo as besteiras pro pessoal ler. Tá vendo? Todo mundo tem um limite. Você não O último evento que eu fui tinha uma menininha com a plaquinha. Me deu um abraço. As pessoas abraço são grátis. É porque... É faltar em casa abraço. É faltar, coitada. Não tem pra pedir na rua. Pra pedir na rua. É melhor pedir do que roubar. Agora você bota aqui, ter um papo legal. Isso significa que ele pode ser um pouco gordo? eu não ligo muito pro físico, né? Porque eu sou gordinha. Eu também não ligo, não. Ah, mas vimos na sua foto. Também não ligo pro físico. Nem a senhora Jovem Nerd. Não, eu sou gordinha, então não tem por que ficar nessa de ficar com... Eu gosto também, eu gosto de caras magrinhas. Mas no ponto que eu cheguei... É, que você tá desesperada. Eu já não tô assim, todo pra aparência, não. Mas vimos sua foto, você é bonitinha, tem um cabelinho legal. É que a gente fala, gente, quem vê pança não vê coração, né? Oi? Quem quando vê você, pança não vê coração. Quando você escreve aqui, gosta de ler, assim, mangá é leitura? Você considera leitura? Considera, porque ela gosta. Eu gosto. Então o cara lê mangá, ok. Ler mangá, ler livros também é bom. Mas que tipo de livro? Machado de Assis? Gente, ela quer que só saiba ler. Ah, não, voltar. Machado de Assis não. Machado eu, de Assis. Sim, eu sou um esquema, eu leio tudo o que me chama a atenção. Não sou muito assim de autores, não, né? Atualmente eu tô lendo Eldeste, que é da saga Eragon. Então eu leio o que me chama a atenção. Como é que tá? Eldeste? Isso, eu tô lendo essa saga, eu acho até bem interessante. E depois dessa eu vou começar a ler as Crônicas do Gelo e Fogo. Ah, pra que vou começar com a Guerra do Trono. Opa! E é isso, então quer deixar aí o seu link de Facebook pra galera mandar mensagens, é isso? Gente, isso olha só, pega a fita métrica, tá? Você acha que você meça-se. 5? Exato. Se você não tiver entre essa janela aí de 1,76 e 1,80, você não dá nem um chorinho até 1,82? Que a gente abre bastante as possibilidades. Tipo, de 1,74 até 1,82. Isso aí já é o dobro. Até 1,85, né? 10 centímetros a mais não é tão. Mas assim, é menos de 1,90. Menos de 1,90. Aí isso é concessão. Aí. Muito bom. Agora vai chover violino. Menos de 1,90. Vai chover violino. Vai chover Stradivarius. Stradivari não, né? De toquinho não. Antes que eu me esqueça, senhora Jovem Nerd, portuguesa? Oi. Sim. Primeiramente, senhora Jovem Nerd, parabéns pelo bebê. E o meu primo Natan, ele é apaixonado por vocês duas. Olha aí, me pediu pra mandar um beijo e um abraço pra vocês. Beijinho para o Natan. Natan Rezende. Ele vai ficar louco quando eu vi. Beijos para o Natan Rezende. Beijinho. Beijinho, tchau. Então, tchau. Quem quiser aí, tiver essa agora sim com um filtro um pouco mais brando, né? Você pode ter uma faiva de um... Assim, digamos que eu dei uma aumentadinha. Isso, de 1,65 a 1,90. Tocar um bumbo. Instrumento, depois é tocar cavaquinho. Bumbo. Cavaquinho não. Cavaquinho é pra tocar o chamado. É, se tocar saxofone, aí, Dire Straits. Eu também gosto das músicas assim, mais antigas. Mais antigas. Se chamou de velho. Velho de merda. 18 anos, cara. Dire Straits. Isso com tapa na nossa cara. Seu velho do cacete. Velho. Led Hammer, você gosta? História de namoro. Gabriel dos Santos Silva, 19 anos. Design gráfico, estudante de game design, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Design gráfico? Não seria designer gráfico? Design. Design gráfico. É, nossa. Até eu li errado também. Designer gráfico. Não, você não leu errado. Você leu do jeito que ele escreveu. Não, ele quis dizer que ele é designer. É, estudante. Porque ele botou assim, design gráfico e estudante de game design. Exato. É, tá certo. Senão ele seria design. Só design gráfico e game design. Exato. Já começou. Ok, vamos lá. Olá, galera do Nerdcast. Gostaria de contar rapidinho uma das minhas aventuras bastante engraçadas com a minha atual namorada, Mary Lane. Mary Lane? Mary Lane, ou apenas Mary. O que aconteceu foi o seguinte. Nos conhecemos pela internet, ainda na época do Orkut. Olha do aí. Orkut. Eu havia criado um jogo de comunidade por lá, e ela era uma das jogadoras e minha fã. Passado o tempo, nos apaixonamos, nos encontramos de verdade, estamos juntos até hoje. Que bonito. Mas o que quero contar aconteceu cerca de 2 meses depois de pedi-la em namoro. Como todo casal que se conhece pela internet, morávamos longe e nos víamos pouco. Durava cerca de 4 horas de ônibus para chegar à sua casa e só podia ir, de fato, aos fins de semana, pois trabalhava todos os outros dias. Eu e ela somos nerds aventureiros e essas poucas horas que nos sobravam impulsionou ela a me fazer um desafio. Ela disse, eu duvido você passar uma noite inteira aqui comigo. Olha que ousado! Olha que ousado! E eu respondi: não apenas passarei a noite inteira aqui, como ninguém além de você descobrirá que eu estive aqui. Olha aí o Nerd Ninja. Ninja Design. De design. E só podia ser desta forma, pois o pai dela era daquele tipo difícil e controlador. E em nenhuma hipótese me deixaria dormir com sua filha. Tá certo ele. Tá certo, é, pois é. Claro. Né? Um dia você vai entender isso. Então o plano foi feito e posto em prática. Fiz uma cópia das chaves da casa dela. Aonde? No sabonete? Caraca! Não, né, gente? Levou a chave, agora tá tem. E um dia, quando ela e sua família saíram para ir à igreja, entrei em sua casa e me escondi no quarto da Meire, debaixo da cama. Blasphemy! A dica para os pais obrigarem a ir para a igreja junto. Blasphemy! Quando eles chegaram, ninguém desconfiou de nada, mas minha namorada sabia que eu estaria ali e me trouxe comida e água. Meu Deus, botou um prato de comida embaixo da que cama. Que coisa humilhante! A primeira parte foi um sucesso. Passamos a noite inteira juntos com um cagaço enorme de alguém me ouvir ou desconfiar de algo. Então não aconteceu nada, né? Porque cagaço corta tudo, né? É o maior corte. O cara jogando Magic com medo. E então, quando amanhã chegou, me escondi novamente debaixo de sua cama enquanto Mary fingia dormir esperando sua mãe vir acordá-la como de costume. Ela veio, acordou a filha e eu aguardei pacientemente pelo momento em que as duas saíssem de casa para ir à escola. Momento em que eu sairia da casa torcendo para os outros ainda estarem dormindo. Meu Deus, cara! Nossa, cara, cool blood. Cool blood mesmo. Imagina se quanto sogrão lá. Puta que pariu, o cara enfiar a b*** no cu dele. Gente, pode falar isso. Eis que a merda acontece, começa a chover e escuto claramente a mãe dela dizendo: vou buscar um guarda-chuva. Então olho pro lado e lá está o guarda-chuva do meu lado. Ai, caralho. Ai, meu Deus. Ah. É, joga o guarda-chuva pra frente. É, amanhã tá no quarto e saiu de guarda-chuva e vai da cama. Porra, mas ele podia pensar rápido. Ele pegava o guarda-chuva e botava em cima da cama. É, é. É, porque a filha tava dormindo abraçada no guarda-chuva. Ele podia ter aberto todas as portas do armário. Ia ser foda. Amanhã eu tô no quarto, tá tudo aberto. Seja sentido? O tempo correu devagar nesse momento. Passei cada segundo rezando para que ela não fosse buscar aquele guarda-chuva que me acompanhava em meu esconderijo. Então vejo as canelas da mãe dela surgindo à minha frente. Nossa senhora. Ela se abaixa. Ai, e olha caralho. Debaixo da cama. Ah! E procura o guarda-chuva. Mas encontra um garoto vestindo roupa de dormir debaixo da cama. Puta que pariu! Puta que pariu! Quando eu vi, na hora que eu vi essas canelas, eu dava uma empurradinha no guarda-chuva assim. É verdade. Que o guarda-chuva aparecendo assim sozinho, assim. Oi, me chamou? Gente! E o mais bizarro é que o cara tava de pijama. De pijama? O cara realmente foi dormir, botou seu pijaminha. Tá na hora de fingir que é sonâmbulo, hein? É, eu fingi que tava morto. Eu fingi que tá sonâmbulo? Ai, meu Deus. Eu fingi que tá tendo convulsão debaixo da cama, babando. Botava, né, mentos na boca, Coca-Cola. Me armei com a melhor cara de pau que tinha, soltei um alto e sonoro: bom dia, dona Elaine. Que filha. O que ele vai fazer, né, cara? Impossible situation. Muito, foi mal, cara. Tô comendo a sua filha. Passei aqui a noite toda quietinha. Não, eu passei a noite com medo, então não fiz nada. Fica tranquila. Ela se assustou e logo entendeu a situação. Mandou que eu saísse e me vestisse. E me fez prometer que nunca faria de novo. Mas a filha é burra, né? Em vez da filha falar: deixa que eu pego o guarda-chuva. É. Eu que sou mais jovem, subo mais rápido as escadas, sei lá. Ó, a mãe dela disse que estava brava, mas não contaria pro meu sogro, porque ela, na nossa cidade, fazia coisas do tipo. Ah! Mamãe entendeu! Mamãe entendeu! Olha aí. No fim, dona Elaine era gente boa e me adorava. É, né? Mas vamos pensar aqui, se fosse no nosso caso, tu ia esculachar o garoto? Puta que pariu, eu ia botar ele pra fora sem abrir a porta. Mas eu... ia, vamos lá, deixa eu te levar. Pá, opa, desculpa, esqueci de abrir a porta. Pá, de novo. Cara, eu não sei o que eu faria, meu Deus. Ai, meu Deus, o que você faria? Vai pensando aí, Agatha, o que você vai fazer? Eu iria pensar no meu passado. Quando acontecer, o que você vai fazer? Ai, meu Deus do céu. Calma, tem mais uma década aí pela frente. Eu acho que ia ser tipo Dona Elaine, gente. Você ia ser Dona Elaine, legalzona? Ah, é. Pô, garoto, toma aqui um cafezinho. Não, ia dizer, ó, sai daqui, mas não ia, né? A filha, eu ia escutar. Não ia contar pra Zagal que eu não sou maluca. Eu ia fazer ele sair de casa pelo ralo da cozinha, sabe? Gente, eu vou falar uma coisa aqui. Não existe a chance disso acontecer. Que embaixo da cama da minha filha tem gavetas e o armário dela é transparente. Não tem como se esconder ali. Não, e a porta da casa ela é de impressão digital e toca musiquinha toda vez que abre. É, eu teria que pular pela janela sem celular. Então eu teria que cortar o meu dedo fora pra entrar em casa. Esse é bem complicado. Marcelinho lê e-mails bizarros. Muito bem, Marcelinho! Olá, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Nerdcast Dia dos Namorados. Ah, obrigado. Assim que posso, eu tô de volta, né? Esse é o terceiro ano que o Marcelinho participa aqui, não é bonito? Terceiro ano, pô. Terceiro é melhor, né? Terceiro é o charme. Você não cresce nunca, Marcelinho? Eu não, eu sou tipo Wolverine, né? Bom, vamos lembrar, então, primeiramente, para quem não sabe, o seu livro ainda está à venda, o seu maravilhoso livro, tem o link aí no post, vamos aproveitar para dizer, pequeno jabex. Sim, meu livro, Livro Secreto do Marcelinho, está nas livrarias, olha aí. Na internet também. Muito bom. E os meus vídeos no YouTube, eu até esqueci o nome do site que vi. E vai ter coisa nova vindo aí, tá, gente? Aê, Marcelinho. Muito bem, mas então vamos à leitura dos nossos e-mails com o Marcelinho, começando aqui com quem? O covarde, tá escrito aqui. Lambda Nerds, como sempre fazem, gostaria de pedir pra não zoar minha situação ou a mim mesmo. Não que não tenha motivo. Tem sim. Bom, eu tenho 21 anos e nunca fiquei com nenhuma menina. E isso me deixa muito inseguro. E agora... Eu sei como é que é isso, cara. E agora estou apaixonado por uma amiga. Claro que você tá, né? Marcelinho, você nunca ficou com nenhuma menina de fantoche? De fantoche, não. E de verdade? Já das duas. Mas foi só beijinho pegar na mão. Sou muito novo. Pois é. Você tem quantos anos, Marcelinho? Eu tenho 12 pra sempre. Tem que carregar esse fardo pra sempre. Nunca vou poder entrar na boate. Só pode entrar no baile do Bené, né? Só no baile do Bené. E na mochila. Tudo começou quando eu entrei na faculdade e um amigo meu também entrou comigo. Como não consigo fazer amizade facilmente, eu colei nesse maluco para não ficar sozinho. Espero que maluco não literalmente. Só que ele é muito free talk. Quem fala isso, cara? Só você. Ele é muito free talk. E logo fez um grupo de amigos que andávamos juntos. Grupo esse que só tinha duas garotas e eu ficava lá calado e a rapaziada interagindo. Com o tempo, eu me ajeitei e fiz amigos também, que para minha surpresa com Z, tinha uma... Que a surpresa com Z é mais surpresa ainda, né? Que ninguém espera que venha com Z. Tinha uma das garotas, mas ela, sem querer ofender, não chama muito a atenção por atributos físicos, se é que vocês me entendem, mas não é feia. E nisso, fico por um ano e meio, até que em uma matéria, só nós dois ficamos de prova final. E com isso, passamos os quatro dias... Caraca, eu dei um Ctrl F aqui e não achei uma vírgula. Passamos uns quatro dias inteiros, praticamente sozinhos, na facul, estudando. E eu comecei a perceber que ela era muito legal e enxergá-la de forma diferente. Eu pensei que eu ficaria daquele jeito por uma semana e depois esqueceria. Só que isso já faz 2 anos. Meu Deus, que história. Meu Deus, cara, que isso? Espera mais 2, então. Nesse tempo, eu fui ficando cada vez mais próximo dela. Mas eu acabei descobrindo que uma que ela estava ficando com um amigo meu... Uma que ela estava ficando? Calma aí, quantas pessoas tem nessa frase? Que ela estava ficando com um amigo meu. Na verdade, ela tinha traído o namorado dela por vingança. Vingança! Tipo um russo falando vingança! E depois, esfrego isso na cara do namorado. Você esfregou? Você tem namorado? E termino com ele. Ah, tá bom. Calma aí, termino ou ela terminou? Terminou, acho que terminou. Poxa, cara, podia ser professor de português, né? E eu fiquei muito triste. E meu amigo ficou apaixonado. Você é seu amigo, é bom, né? É bom ser amigo de você. Fico apaixonado por ela. E só que a mesma nunca ficaria sério com ele por um problema de religião diferente. Nossa. É uma religião, mas são diferentes. Agora você vê como é que é complicado esse negócio. religião. Enfim, ela destruiu o cara só na maldade. E ela sempre vinha falar pra mim o que estava acontecendo. Mas não tudo, porque eu sempre descobria depois uma parte da história. Sou muito esperta. E ela não me falava partes. Essa que a deixaria mal na fita. Como em uma história que outro maluco gostava dela e ela não só... E o R, eu não sei qual. E ela. Outro maluco gostava dela. E ela não só. Ela aceita. Cordão de ouro, jantar em restaurante chique. E falo que não tinha tolafo. Caraca, cara. Que é tolafo? Que é tolafo? Tolafo, nada com ele. Ah, tolafo é falado? Tolafo, nada com ele. Depois me contaram que tinham visto ela ficando com o maluco. Cara, que eu não tô entendendo nada dessa história, cara. Tá... Somos três. Um ano atrás, chegou a hora de escolher a ênfase do nosso curso. Ela não sabia o que escolher. E chegou pra mim, cara, é uma pessoa esclarecida, né? E falo que escolheria a que eu escolhesse. E eu fiquei bolado, pensando... Se ela estava me dando mole. É claro, todos os sinais estão aí, né? Só não vê quem não quer. Agora eu estou loucamente apaixonado por ela. E a gente estuda sozinha. Você nem estuda, então você dorme, né? Sem o nosso grupo. E ela vive falando que tá se sentindo sozinha, me contando sobre a vida amorosa dela, que atualmente tá meio que namorando um cara com ele que ela acha ser gay. E isso tá me matando. Essa indefinição. Tá te matando o fato do cara ser gay, cara? Não, cara, para com isso. Tá me matando essa indefinição se ela vai ou não namorar ele. Isso tá tirando meu sono. Eu não durmo mais e ela sempre quando fala que termino com o cara, me chama pra ir no cine e eu não sei se vou, porque isso é difícil, né, cara? Você faz com doce. Porque se eu aceitar e chegar lá e travar, não fizer nada, ela vai pensar que eu só quero amizade. E por outro lado, se ela só quiser amizade e eu falar algo, eu irei ser o babaca. Que nossa. Estrago a amizade, sabe o que eu faço? Duas interrogações. Que é mais do que uma, né? Às vezes, eu acho que ela aceitaria se eu falasse porque nós estávamos conversando sobre namoro. Caraca. E ela disse que se eu tentasse ficar alguma garota, se eu ficar alguma garota, eu conseguiria. Mas ela não, ela precisaria esperar o cara chegar nela. E recentemente, conversando no WhatsApp sobre um filme, ela comenta, olha uma personalidade. Que o mocinho tinha chego. Chego não, cara. Chego não existe, cara. Parem com o chego, que ele não é o único. Ele chegou tanto que acabou fundo. Exato. Tinha chego e amarrado a mulher e beijado ela. E eles começaram a namorar. Eu espero que amarrado não literalmente. Eu falei que isso, o maluco manja dos caminhos. Pegar mulher. E ele me respondeu assim, abre aspas, tá vendo? Amarra uma garota e solta o beijão. KKK. Fecha aspas. Eu fiquei, caraca, ela tá me dando mole e eu só falando por falar. Eu não consigo dormir mais. E acordo no meio da noite pra ver se ela tá no WhatsApp. E eu vejo que ela fica conversando com alguém. Provavelmente o gay. Até uma, duas, três horas da manhã. O cara é stalker de WhatsApp. Né? E ele fica uma, duas, três horas olhando o WhatsApp. E isso tá me acabando, me ajudem. Ah, só pra constar, nós somos da mesma religião. Não era minha pergunta, assim, mas tudo bem. Ah, meu Deus, cara. Como começar, Marcelinho? Como é que a gente ajuda ele, cara? Eu não sei, cara. Manda uma mensagem pra ela no WhatsApp, cara. Manda um daqueles emoticons engraçados. Que tem... Manda a bandeirinha da China. Tem vários, assim. Melhor ele só mandar emoticon. Nunca escrever no WhatsApp. Não, nunca escrever nada. Só emoticon fica calado. Mulher gosta de homem que não fala nada. Vai comigo. Ela vai te adorar. Meu Deus, cara. Matheus Bezerra, 16 anos, Brasília, Distrito Federal, mandou o seguinte. Caros reis e rainhas nerds, eu quero uma ajuda muito, mas muito importante. Espaço, vírgula, espaço, estou no primeiro... Espaço, vírgula, espaço. A gente não pode ter tudo, né? Tem a vírgula, mais. Mais, exato. Você não pode ter o espaço todo pra você. Então todas as vírgulas estão com espaço, vírgula, espaço. É verdade, meu Deus. Vou poupar vocês disso. Estou no primeiro ano do ensino médio. E na minha sala tem uma garota que está... Sim, ela está do verbo Instagram. Está afim de minha pessoa. Como eu sei disso? Três pontos. Bem, eu explico um pouco. Essa tal Lucu, garota, estava conversando com uma amiga minha. E então surgiu a seguinte prosa. Caraca, caraca. Você botou uma vírgula, mas foi uma prosa. Fulana, minha amiga, diz: ah, você ficaria com o Matheus? Interrogação. Menina Fim responde: não! Exclamação. Fulana diz: por quê? Menina Fim, porque se eu ficasse com ele, era pra namorar. Até aí, nada demais. Ele é bonita. Inteligente, esperta, que nem você, cara. Mas como nada é perfeito, ela é louca. Ela é aquele tipo de mulher que de manhã te endeusa, à noite quer te matar. Meu caraca. Deus, cara. Cuidado com isso. Irei ilustrá-la pra vocês. Vai ser engraçado isso. Tem um trabalho para turma e todos devem fazer. Eu normalmente trabalho de turma costuma ser assim. Coloquei meu nome na pesquisa para o trabalho e ela colocou o dela no teatro. Então ela viu o meu nome na pesquisa e rapidamente colocou no teatro junto com o dela. Então eu perguntei: por que você me colocou no teatro? Que história é essa de teatro, cara? Não faço ideia, cara. Eu tô tentando entender junto contigo. Por que você me colocou no teatro? Eu não quero fazer teatro. Fecha aspas. E ela me respondeu: não interessa. Você vai fazer teatro e ponto final. Ok. Caraca, velho. Eita. E aí, tá mandando já. E agora, ela não para de forçar a barra. E tá foda. Se ela fosse normal, eu só pegava e ia embora. Mas como não sou moleque e nem burro, eu não quero. E como diz o Guga, eu quero distância de mulher maluca. Vezes 20. Se quiserem me colocar na fita das nerds, qualquer uma serve. Tá curioso, hein? Não pode ser freak, maluca, estranha, feia e obesa. É apresentável. Apresentável pra quem, cara? Tá bem criterioso, hein? Faço basquete, malho, corro e me preocupo com minha saúde. Não tenho preferência de idade. Pode ser entre 15 e 30, kkkkk. Levo as coisas muito a sério. Eu percebi pelos kkkks. E tenho planos para o meu futuro. Mais de um. Porque se o primeiro der errado, o segundo entra em ação. Ah, que beleza. Inclusive, a amiga fulana falou que é por isso que ela está afim de mim, kkk. Está aqui o meu Face para me julgarem. Deixa eu entrar aqui, só por curiosidade. Entra no Face aí. A foto é muito boa. Tem uma foto. Eu contra o sol e é bom que a sua cara não aparece. Então, assim, é positivo. É. Bom, tá indo bem, cara. A gente vai passar aqui pra todo mundo, né? Pro nosso banco de dados de nerds. É, meu Deus. Tem aí o Facebook do Matheus Bezerra. Vai ficar aí pra todo mundo? É, por favor. Não, vai cair em cima. Meu nome é Matheus, porém, prefiro a alcunha de Wade, 20 anos. Assis, interior de São Paulo, empreendedor iniciante. Também conhecido como desempregado. Conheci o Nerd Office há uns 2 meses atrás. E o Nerdcast... Esse é novo, hein? Esse eu não tinha ouvido aí no Nerdcast. Há 1 mês, mais ou menos. Porém, tanto o Nerd Office quanto o Nerd Player, já vi todos os episódios. E cerca de 80% dos episódios do Nerdcast. Ele fez uma planilha, né? Que certo? Fez. Cerca de 80% dos episódios ele não viu. Os episódios sobre o Dia dos Namorados são hilários, porém sempre me fazem lembrar de uma história minha que foi marcante pra mim, mas nunca contei pra ninguém. Ah, que bom estar compartilhando só com a gente aqui, né? Exato. Gente, pois sempre achei que me julgariam pela bobice. Jogo um MMO chamado Star Wars The Old Republic, cujo o qual tem uma grande comunidade de roleplay. Long story short. Long short story. Peraí, rapidão. Primeiro, cujo ou qual, não, cara, pelo amor de Deus. Depois, eu acho que ele tá querendo dizer, resumindo, conheci que em inglês eles se falam long story short, né? Só que ele escreveu long short story. Long short story, dependendo de como você quiser. Cara, fala bem português, não tenta traduzindo. Não dá certo. Conheci uma mulher no meu char principal, Wade. E no meu personagem principal, Wade. Isso. E tivemos algo, mas eu gosto de ler char. Char. Principal, Wade. E tivemos algo no roleplay que evoluiu pra real life. Você me pegou de surpresa, hein? Calma aí. Meu pai! Como somos no Skype? Conheci a filha dela! E até que nos encontramos ao vivo uma vez! Seu nome era Elizabeth, americana, firefighter! Firefighter! Ela era bombeira, cara! Legal! Loira, baixa, de olhos azuis, pela como porcelana! Pela? Tipo, você pode botar no forno que não quebra! Pela como porcelana! 30 anos! Quando pensava em ir para Minnesota para lá ficar com ela, fui informado por sua filha e alguns parentes que sabiam do nosso caso sobre o falecimento dela após um acidente. Meu Deus, que horror! Que história terrível! Como ele se comunicava com ela, cara? Calma, tem mais um parágrafo! Eu sabia que ela estava no hospital. Aliás, a última coisa que ela me disse foi: "Nurse is back, I gotta ride the table. You're back. Irônico, não? Nossa, irônico? Medo de depressão. Até hoje não me recuperei. Sofro muito por causa dela. Não quero uma solução. Apenas queria tirar isso de dentro de mim. Agora, Slave Roboto, sabe? Se eu der sorte, vocês e os outros ouvintes também. E me sinto bem por isso. Já é uma grande ajuda. PS, como todo idiota demora a aprender. Atualmente estou apaixonado por uma australiana." Caraca, cara, que história bonita. Que horror, cara. Bota isso no final do e-mail, assim, pra mim. O cara se apaixonou pra mulher no jogo. Que nem devia ser mulher pra começar. E a mulher morreu, cara. E agora ele tá apaixonado por uma australiana. Provavelmente no jogo também, cara. Que também não deve ser mulher. O nome dela, Georgina. Que história horrível, cara. Meu Deus do céu. O jovem tava lá, não é uma mulher que morreu, é um cara que simplesmente falou: "Ó, vou inventar que morri pra esse maluco não vir pra cá." Ou isso. É, cara, arranjar uma namorada fora do jogo costuma ser mais fácil. Isso, até. No real life. Fala, wait. Me chamo Iago, ou pode ser Lago também. Não sei. A gente nunca sabe, né? Eu me previno antes. Tenho 15 anos e sou estudante. No 4 ano, conheci uma menina, que não poderei falar o nome dela. Ela era muito próxima de mim. E de mim... De mim, diminuto. Foi, diminuto. Você não é muito próximo de minutos, deve ser a hora ou o segundo. E ela me mudou bastante. Então eu comecei a gostar bastante dela, ao ponto de sentir ciúmes de até amigos meus, assim isolando ela de qualquer grupo de pessoas. Certo. Que bom, cara, só Saudável demais isso. Não é? Eu normalmente ficava colado nela. E ela também ficava colada em mim. E sempre dava sinais que gostava de mim. Minuto. Ele realmente... Não foi um erro de digitação. Ele repetiu o minuto 3 vezes, cara. Impossível. Ela gosta de minutos, então... Eu vou ler tudo como se fosse minuto. Ficava colado nela. E ela também ficava colada em minutos. Dava sinais que gostava de minutos. Melhor que horas, né, gente? Horas de... E eu, mega apaixonado, caia nessa. No início, nesse ano, eu perguntei pra ela o porquê não namorar comigo. Eu fiquei pressionando até que ela falou que gostava de minutos. Sério mesmo, cara. Mas não estava com o pensamento certo e pediu para que no aniversário dela eu namorasse com ela. Eu falei ok e tentei esperar, mas eu estava muito ansioso. Estava com todos os minutos, né, cara? Dia que passava, eu sentia mais ciúmes e mais amor por ela. Até que nós brigamos nesses últimos dias, que foi uma briga violenta ao ponto de nós ficávamos se xingando e um gritando com o outro, uma coisa que nós nunca tivemos. Nossa, que... Meu Deus do céu. Mas enquanto... enquanto... Eu estava brigado com ela, eu acabei pegando uma menina que aumentou o meu autoestima e fez... Alto de... Ela no alto. Alto. E fez com que eu esquecesse completamente a menina que eu era apaixonado. Mas teve um dia que ela não aguentava mais ficar brigada comigo e chorou por causa de nossas brigas. E voltamos a se falar. Importante. E todo esse sentimento de amor que eu tinha está voltando. O que eu faço? 3 interrogações, porque é mais coisa que uma. Eu já tentei de tudo, mas não consigo esquecer ela. Me ajudem, por favor! Marcelinho, o que fazer nesse caso? Ele brigou e aí esqueceu a mulher. E aí agora ela voltou pedindo arrego na parada. O que que ele faz? Bom, quem ouviu o Nerdcast Dias dos Namorados do ano passado, sabe que é bem possível dela aceitar uma homenagem com a sua... Então, junto o útil ao agradável, você não tem nada a perder, cara, sabe? Você não tem nada a perder, então vai lá, se oferece. Ah, você acha que ele deve oferecer um homenagem? Você não larga a atual, ele simplesmente tenta agregar isso? Isso, porque ele é muito bondoso, ele vai oferecer a homenagem. É um altruísta, é um criança esperança. E é bom que se ela aceitar, ele vai ficar contando os minutos, né? Tradução simultânea. Quando faz amor, ai, suru toki wa kagami wo miru. Será que você, omae wa honto ni ore ga suki na no ka? Vai me dizer, ore ni mukatte eien da to omae wa iu kedo kore wa honto ni ai ka moshiku wa amai usso na no daro. Oh, baby. Mas quando está só, hitori de iru toki wa ai no okage de jibun o kan beddo ni mawari nagara ore no na o yobu. Eu não quero tocar em você, oh baby. Ore wa kimi o sawaritaku nai. So shitara ore wa kichigai to naru. Omae no ai wa jibun da to shiteiru nano da. Kokoro wa kowashi, hokori wa ittai. Konna ni aishuru no wa sayonara wo iwazu ni. Kore wa mou ōkana bikuri ja nai. Konna ni ikiru no wa ai no okage de jibun o kamu. Balcão de informações do inferno do Sr. K. Estamos aqui, agora estamos no novo quadro que foi inaugurado ano passado sem querer. Estamos no balcão de informações do inferno. Era um divã e era um balcão. O divã desceu, assim. O chão do consultório abriu. Abriu. E o divã foi descendo. Nós temos aqui e-mails de jovens procurando informação, assim, inocentemente, no balcão do inferno. Com seu coitado, né? O cara vem pedir informação logo onde. Jovens incautos. Mas eles vão aprender. A vida ensina. Então prepare seus carimbos. Sou o Rodrigo, tenho 17 anos e já entrei numa situação fodaça. Ok, sei que sou novo e coisa e tal, mas não sei nada ainda da vida. Percebe-se onde você veio parar com a informação? Tão ingênuo. Já preparou os carimbinhos aí? Há mais ou menos um ano eu conheci uma garota, eu de primeira não me apaixonei por ela. Mas aos poucos fui gostando, passou um mês de conversa, saímos algumas vezes durante esse mês, ficamos e resolvemos começar a namorar. Já no primeiro mês de namoro começou a vir umas DRs fodas. Início é foda. Não, meu irmão, não é foda não. Primeiro mês já começou a DR e tem uma coisa errada. Mas fora isso, tudo bem. Porém, não vou me fazer apenas de vítima. Eu sou meio ciumento pra caralho. Ai. E brigamos por causa desse ciúme. O cara é meio doentinho, gente. Acabamos terminando com 4 meses de namoro e, segundo ela não estava pronta para namorar. Você. Pra namorar uma maluco. É você, né? Exatamente. Meu nível de tolerância ainda não chegou nesse. Ainda não chegou no inferno. A parte fodida vem agora. A piora. O senhor K já tá aproximando a mãozinha dos carimbos. tá abrindo a gaveta. Tá abrindo a gavetinha. Eu ainda gostava dela. É. E ela, acho eu, gostava de mim. Ou não. Pra você ver o quão chato você era. A ponto da mulher te largar porque você é chato demais e ela gostando de você não te aturou mais. É. Tudo bem, vamos lá, vai piorar. E continuamos ficando. Uh-huh. Porém... Amizade colorida. Uma amizade colorida, exatamente. Benefícios. Um ex dela... soube do término e começou a dar em cima dela. Começou a investir. E aí ela veio com um papo e tal de se afastar e o caralho é quatro. E ela... não simplesmente ficou com o piá, que é a... O piá, é de Curitiba. É a gíria aqui do sul de pra rapaz, o garoto novo, essas coisas. Ela voltou a namorar com o garoto. Toma essa. E eu fiquei fudido da cara, porque eu realmente gostava dela. Fudido da cara também é um regionalismo? Eu não sei. Fudido da cara, essa eu não conheço. Talvez seja. Mas enfim, eu continuei sendo amigo dela, friendzone. Fudeu. Puta que pariu. A pior merda que eu fiz, ele bota entre parênteses. Tá vendo? Já é um cara que tá no caminho, já. Tá vendo que tá fazendo a coisa errada. Não, mas o cara era maluco. Eu nem friendzone deixaria ele. Ela é muito boazinha, tipo Madre Teresa. Bom, e um tempo atrás, o cara deu uma de babaca e terminou com ela. Eu, todo esperançoso, fui consolá-la. Você é um friendzone. Não levanta essa bandeira, não. Todos nós já passamos por isso. Todo mundo, em algum momento, tem que passar por isso pra crescer. Pra se tornar uma pessoa melhor, um ser humano mais apto, mais rápido, mais alto, mais forte. Não fode, não fica sacaneando. É a roda, garoto. Até o balcão do inferno tá, né, tá defendendo. Até o balcão do inferno tá mais tolerante. O balcão do inferno só tá botando lá em cima pra poder derrubar mais alto, só isso. Bom, aí ele foi consolar a menina e eles ficaram mais algumas vezes. Mas aí eu pedi pra voltar. E ela disse novamente, depois dessa merda que rolou, não estou pronta para o namoro definitivamente. Uhum. Ela tem mais bom senso que ele. Eu fiquei com uma garota do meu colégio e ela descobriu por uma mancada foda. Um mês depois, brigamos hard. Caraca, que drama mexicano. Mas peraí, ela não tava juntos? Não tava namorando. Não tava namorando. O cara tava pegando as duas ao mesmo tempo? Não, mas eles não estão namorando, ele cada um, ninguém de ninguém, entendeu? É, sei lá. Olha aí, inferno. Então, você atualiza, inferno. Nesse momento entra aquela cena dos sete gatinhos, né? Abre a porta. Ninguém de ninguém! Não, peraí, ele não tava namorando ela. Não tava. Bom, eles na verdade, ele tava, ela que não. E ela ficou bolada porque ela ficou com outra. Bom, olha aí. Peraí, eles brigaram. Não namora, mas também não pode ficar com ninguém. O famoso não fode, não sai de cima. Essa moita tem dono, mas eu não tô usando. É estranho, ele falou, brigamos, eu por ciúmes e ela por não suportar esses ciúmes. Estranho. Eu sei que é foda, mas ela dava motivo. E começou esse negócio de dar motivo. Me dê motivo pra ir embora. Olha aí, essa canção porra, vai cantar. Romântico no Inferno, meu filho. É Tim Maia, com certeza. Tim Maia e Roberto Carlos, né? Estrela e bunda de lugar. Ah, gostei. Cavalgada. Ai, caraca, no Inferno toca Roberto Carlos. Bom, direto, em loop. Quando acaba, entra o Tim Maia. Tim Maia já tá lá, né? Bom, show ao vivo no inferno. Canta três músicas e vai nadar no rio de lava. Embaixo da lava toca Tim Maia. Pra você não ouvir. Bom, ficamos sem nos falar. Bem na época que saiu Desolação de Smaug. Nossa, drama total. Porra, grande filme, hein? Olha, muito bom esse filme, hein? Uns dois meses depois, ela me contatou dizendo estar com saudade. Porém, disse que conheceu um garoto amigo da amiga dela. O Piá também. Quando foi ver o Hobbit. E que estavam namorando. Caraca, que a mulher também tá de sacanagem. Ligou que eu tava saudade, mas que tava namorando. Ela é uma torturadora da friendzone. Torturadora. Fingi que... Ela não é torturadora não, gente. Eu vou defender a menina. O cara é maluco, ciumento, deixa ela. E ela é normalésima. Pô, mas ela fica ligando pro cara. Ela ligou pro cara. Mas eles eram amigos. Friendzone. Não tem essa, não. O cara gostava da mulher e ela fez a friendzone. Bom, a megera da friendzone. Ela deixava ele de alça de caixão, entendeu? Exato. É, alça de sexta-feira, chuvosa, né? Nada pra fazer. É. Passando aquela reprise eterna de Friends na Warner. Vou jogar meu ego lá em cima. Vou ligar pro meu Friendzone. É, mas é isso. Ok, eu fingi que tava tudo bem. Foi então que ela terminou com o cara. Ficamos duas vezes desde então. Não nos vemos muito. E estamos passando por uma fase difícil. Mas que ela só fica lá. Ah, hoje eu tô me sentindo gorda. É. Vou ligar pra ele. É só assim. Eu sei que é meio idiota ainda ter esperanças que dê certo. Que bom. A luz para esse rapaz. Mas mesmo tendo sofrido por ela e muita gente dizer, cara, ela não te merece, eu ainda quero mesmo... me fuder muito. Por isso, pretendo continuar correndo atrás dela. Peraí, Boa sorte. Eu ainda quero mesmo de muitas mancadas que eu dei... Ah, mesmo não... apesar de... bom, é o texto, ele não, né? Sabe também. Apesar das mancadas que eu dei... É emoção, ele tava escrevendo chorando. Ainda quero reconquistar. Estala. Todo mundo quer. É bonito. Qual o carimbo pra isso? Caraca, não. Esse carimbo merece esse carimbo. Ele quer saber, olha só. Tamanho jumbo. Ele quer saber, senhor. Esse não tá na gaveta. Esse aqui tem que chamar. Chama o carimbo. Ele quer saber se vale a pena tentar ou não. Ah, pelo amor de Deus. Pega o carimbo logo. Aquela chumbrega carranca, assim, na cabeçuda. O cara tem que segurar com... abraçar a carranca pra bater o carimbo. Ah! Abraçando a carranca, eu imagino. É abraçando a carranca de piroca. Eita, bota a cabeça aí que eu vou te mostrar. Piroca de carimbada na cabeça. Se troca com cara de carranca. Com dente, né? É, com dente, exatamente. Caraca, piroca. A carranca, a piroca, o tamanho de uma carranca com dente. Imagine um inferno que é isso. Tinha um sábio da antiguidade, você não deve ter ouvido falar, chamado Einstein. Esse sábio da antiguidade costumava dizer que a definição de loucura é fazer a mesma coisa, repetir a mesma coisa e sempre esperar um resultado diferente. Olha aí, olha, não precisa falar mais nada. Já tentou uma vez, não deu certo. Aí teve todos esses problemas. Aí tentou de novo, também não deu certo. Aí você vai tentar a terceira vez, tendo uma história pregressa clara que você não tem equilíbrio emocional pra ficar com essa menina. E ela, por sua vez, na sua cabeça, faz alguma coisa que justifica o seu desequilíbrio emocional. Então, sugestão, muda de problema. O bom do problema é que o problema tem solução. O seu problema é, eu sou desequilibrado e ela mexe comigo. Show, muda de problema. Arranja alguém que mexa menos com você e vai se tratar, vai procurar um psicólogo, tá bom? Um grande beijo pra você. Bota a cabeça aí na mesa que eu vou pegar um negócio aqui. Braço! Sérgio Murokai, 18 anos, estudante de comunicação social, Rio de Janeiro. Gostaria de relatar pra vocês minha história com uma garota qual ainda não se resolveu. A história ou a garota? A garota não se resolveu, você, né? Que lado não, vai ficar? A história. Começa daí, o Murokai-san, vírgula, úzias. Minha história começou em 2010, quando eu tinha 15 anos. E fui chamado para uma festa de 15 anos. E que fui... soco! Eu tinha 15 anos para uma festa de 15 anos. E fui normalmente, como ia em todas as outras. Fui normalmente, né? Normalmente. Acho que eu vou fui pelado, não fui cagado, né? Eu fui normalmente. Pelado, cagado, não. Não. Eu fui de cueca. Normalmente, né? De roupa sem coleira e tal. Ele é foda, né? Não, fui de lá, tem que... Ele é gagball. O que é você normalmente? Ele não foi de fraca, é isso? Chegando lá, avistei uma garota e foi amor à primeira vista. Ah, sempre é. Ainda mais com 15 anos. Pronto, na cidade. Seu nome era Júlia. Logo pedi para um amigo em comum nos apresentar. Botar na fita, antigamente falava assim. É, bota na minha fita. Agora bota no meu WhatsApp. Não, fita não existe mais, né? Agora bota no meu drive. É, bota no meu pendrive. Bota no meu iCloud. É, Hoje em dia sim. Aí pedi pra botar no iCloud, porém, não foi daquela vez que aconteceu. Ele foi normal, né? Tem que ser no dia que ele tá caprichado. Alguns dias depois, saí com os amigos e lá estava ela conversando. Não tem pontuação, é uma loucura. Vírgula, você tem que ler assim, de um tirão só, entendeu? E o que você entendeu, entendeu? Foda-se. É tabacudo, cara. Tabacudo é foda mesmo. É uma língua que não é pra qualquer um. Não. Alguns dias depois saí com os amigos, lá estava ela. Conversamos muito, mas olha como é a pronúncia do tabacudo, presta atenção. Alguns dias depois saí com amigos e lá estava ela, conversamos muito. É assim, a vírgula tá depois de conversamos muito. Mas não aconteceu de novo. Assim que se leu, tava puro. Não consegui entender nada. Você não sabe se não aconteceu de novo encontrar com ela, sair ou conversar com ela. Não sabemos de nada. Pra adivinhar. Joguinho de palavras. É tricky. Tabacudo é foda. Não qualquer um não, cara. Falado ao norte de Budapeste, né? Porém, na terceira vez, tudo deu certo pra mim. Nos beijamos, e aí fui à lua e voltei. Eita, melhor cueca. Ah, aquele saco duro, lendo. Aquele saco pesado. Entra em casa meio dobrado pra frente, os pais falam, tá tudo bem, filho, tá tudo bem, tudo bem. Fala comigo não. Eu vou ali banheiro. Tomar um banho. Que nojo! Vou quebrar o ladrilho ali, já volto. Vou ali chorar o negócio ali, peraí. Vou ali chorar de olho só, né? É tudo bem, meu filho? Tudo bem dentro? Não fala comigo, porra! Mas como a vida não é um mar de rosas, ela se mudou pra Belo Horizonte e fiquei sozinha. Mantemos o contato por MSN, porra. Depois por Face. Até que no começo do ano, ela me falou que voltaria a morar aqui. Então fiquei empolgado. Alguns dias após sua volta, nos vimos e falou o seguinte. Ela. Eu tô no ritmo dele, né? vamos uma caceta. Se a gente conseguir entender, deu. Sérgio, eu gosto muito de você. Posso dizer que amo você, mais que tudo. Mas não podemos ficar juntos agora porque te amo tanto que tenho medo de me magoar. Que história. Me magoar. Tenho medo de me magoar. Estou chegando agora no Rio de novo e não sei se é hora pra começar um relacionamento. Nossa, é um negócio que eu te amo tanto não posso ficar com você. Eu te amo tanto que eu tô voltando pro Rio. Tem tanta coisa, né, pra botar no lugar. Minha vida tá tão... A noite no Rio é muito parada, nossa, né? Gente, não tem nada pra fazer no Rio. Nesse momento é o momento de botar um trechinho daquela música. Solteiro no Rio de Janeiro, né? Ou aquela Rio Babilônia. Eu acho que na verdade é muito mais Rio Babilônia. É mais Rio Babilônia. Nossa senhora. Aquela prótese de gigante esculpida em isopor entrando, né? E todo mundo, Rio Babilônia. Procurem, garotos. No Google. Quem sabe que é Babilônia, né? Já tá velho. A cena do Rio Babilônia. Já, tá velho. Devine de Almeida. Não sai o box, né, cara? O box Blu-ray Devine de Almeida. O box tinha que vir em formato de piroca, né? Tinha que vir o perfume de brinde, né? O perfume piroca de brinde. Um cheiro de pica. Ela sabe. Cheiro de saco suado. Tem uma cueca usada. Do ano da época, era dos anos 80. Exatamente. Aquela amarela que parecia um saco de batata. As orbas, aquele tubinho de prático. Ela sabe muito bem que eu gosto dela, porque já falei isso. O que eu devo fazer? Insistir ou partir pra outra? Imagina a cena, assim. Tem aquela antessala do inferno, né? Tem o balcão, tem uma cadeirinha. Você está sentado na frente do balcão. Aquele silêncio, o foguinho no fundo. E de repente você ouve um negócio assim, ó. Isso é o que você fez. Entendeu? Ao me perguntar o que, que você deve fazer. Caralho, o que, que você acha que você tem que... Vamos lá, vamos fazer um esforço coletivo. Todo mundo respirando fundo pra oxigenar o cérebro. O que, que você acha que você tem que fazer? A garota é apaixonada por você, ela te ama muito pra caralho, de montão aberta. Você também é louco, loucamente apaixonado por ela. Acho isso lindo. Palmas pra esse tipo de amor infanto e juvenil. Isso é esse amor pueril. Isso é amor, né, bonito, maroto. Amor maroto. Mas... ela te ama tanto que ela tá vindo pro Rio de Janeiro e ela não pode ficar com você, não é o momento de começar um relacionamento. Eu vou traduzir isso do tabacudo para português. Querido, você fica aí esperando que eu vou te ligar numa sexta-feira chuvosa. É quando eu estiver me sentindo gorda. Gorda. Quando eu olhar no espelho e falar, caralho, eu tô gorda. Com aquela boca cheia de chocolate, né? Uma rosquinha debaixo do braço. Caralho, tô gorda. Vou ligar pro... Vou ligar pro astronauta apreensivo ali. Pro Sérgio Murakami. Porra, Sérgio. 18 anos, cara. O mundo é o seu playground, cara. Você para com essa porra dessa maluquice. Ela não quer nada com você. Gente, eu entendo. Também já sofri por amor. Já sofri muito. Eu era uma pessoa difícil. Eu só queria ter amigos. Eu não entendo isso também. Mas olha só. Para com essa porra. Não é possível com 18 anos você não conhecer nenhuma outra menina. Você não ter um grupo de amizade. Se você ficar esperando, eu posso te garantir, de experiência, você vai se fuder. Vai. Eu garanto o carimbo. É, eu garanto. Eu já daria um carimbozinho numa parte que não se vê, por exemplo. Pra deixar ali, sabe... Pra ele lembrar. É. Tipo, na coxa, não sei. Isso, tá não, na coxa. Parte que não se vê, o carimbo não vai ficar no pra, lugar. Pra ficar ali marcado. Isso. Já deixa ali pra ele lembrar. Não tem jeito, cara. Você tá nadando contra a maré. Isso não vai se resolver. Ela não quer nada com você. Se ela quisesse, ela estaria falando, ah, que bom, estamos voltando. Deixa, daqui a uns 6 meses. Daqui a uns 6 meses, daqui a um ano, daqui a uns 2 anos, daqui a uns 12 anos. Vai que dá certo. 12. O número cabalístico, pô. Se ele cagar, se ele falar, beleza, aí ela vai atrás dele, entendeu? Exato. Vai que ela olha e descobre que você ficou muito mais homem com curvas, passou a se vestir melhor, está lendo, né? Pelo menos aprendeu gramática. Cara, vai que ela descobre que você aprendeu a usar vírgula. Porra, você vai se tornar... Dia que ele mandar um e-mail pra ela com vírgula, ela me enlouquece. Ah, ela enlouquece. Ela fala, caralho, esse é o homem da minha vida. Até lá, cara, para com essa porra. Ela não quer nada com você. Eu sinto muito ser o arauto de péssimas notícias, mas ela não quer nada com você. E ela pode querer se você cagar pra ela e se mostrar um homem interessante. Exatamente. Ou ela pode ter caído nas graças do Rex e aí já era. Aí, gente, ela tá Rio Babilônia. Total. A garota voltou de Minas Gerais pro Rio e falou assim, eu não posso ficar com ela. Te amo tanto que eu vou deixar você livre. Voa, pomba, voa. Voa, desgraça, empurra pela janela. Né? Então, pra lá, joga o estilinho, acerta com o estilinho. Próximo. Olá, nerds. Meu nome é Gerold ou é Gerold? Gerold. Gerold. Gerold? Gerold. No Brasil é Gerold. Gerold. Gerold. Saraiva. Não tem acento, é Gerold. Sabacuda é Gerold. Gerold, tá bom. Será Gerold? Meu nome é Gerold Saraiva, tenho 22 anos, sou ilustrador e desenvolvedor de jogos, moro em Fortaleza, Ceará. Sabe o que eu penso? A gente faz o Nerdcast de Dia dos Namorados há quantos anos já? Seis anos. Já? Como o cara ainda manda o nome completo? Como? Não sei, cara. Eu acho que isso é... Eu não sei. Mas, gente, mas é pra incentivar pra mandar nome completo. Mas, cara... Não, é verdade. É muita derrota, cara. Muita. Meu nome é Huguinho de Souza. Ele vai saber que não existe nenhum Huguinho de Souza. Ele vai saber que a história é dele. Mas eu acho que Gerald Saraiva é o caso. É um nome muito inventado. Gerold Saraiva? Deve ser inventado. Gerold. Preciso de um conselho. Estou passando por uma situação complicada. Bem-vindo ao meu mundo. Fala. O que acontece é o seguinte. Eu namoro com uma garota há 4 anos e gostaria de acabar o relacionamento. Fácil pra caralho. Eu não precisa nem acabar de ler. Você chama ela pra sair, pra jantar num restaurante cheio, um lugar com bastante gente, e fala... Habib's. Que merda! Quando ela entrar no Habib's, ela vai saber que o negócio não tá bom, né? Ou no Girafas. No Girafas é sacanagem. Ninguém acaba. No Girafas é pior, porque só em área de alimentação, né? Não tem restaurante do Girafas. Não. Entra num restaurante bom e fala, meu amor, eu tenho uma boa e uma notícia. Qual é a boa? O profiteroles aqui é ótimo. Que filha qual da... Qual é a má? Você vai comer essa merda até passar mal depois que eu te falar que nós acabamos o namoro. Levanta e sai. Ela não fica com o profiteroles. Que filha da... Cara, olha, eu vou te falar que eu tenho que dar os parabéns pro senhor K. Ele é um sábio à toa. Cara, eu nunca ouvi uma maneira de terminar um namoro tão excelente. É genial. Eu tô abismado. O e-mail do cara, era como gigante. Ser humano pode fazer isso? Era gigante, porém, tinha um monte de porém, desde aquele dia. E o cara em 30 segundos. Pá, você vai se afogar no restaurante. Merda. Senta ali. É uma boa má notícia. É uma boa que o Profeperoide daqui é maravilhoso. A ruim é que você vai comer sozinha. Estou terminando com você. Tchau. E vai embora e deixa a mulher com o profiterole. Se afoga aí. Puta, melhor eu pedi dois profiteroles pra você comer sozinha. Caraca, que filho. Caraca, puta que conta, pariu. Paga a conta, você já tem que falar com o garçom. Falar, vou deixar o dinheiro aqui pra você. Talvez aquela menina ali surte, mas fica tranquilo. Vai passar. Caraca. Perfeito. Não, puta. Não precisamos nem valer, realmente. Acabou tudo. Próximo. Olá, galera do Nerdcast. Me chamo Tainara, tenho 17 anos, sou estudante e moro em Carangola, Minas Gerais. Ah, ótimo, tá bem. E quero contar a vocês um breve resumo da minha história com meu namorado, que se chama Pedro. Nos conhecemos há 3 anos atrás. De início ficamos amigos, pois o melhor amigo dele estava apaixonado por mim e queria ficar comigo. Isso, friendzone geral. Já começa, né? Já começa na frente. Ah, então o amigo dele tava vindo dela. Eu e o menino amigo dele começamos a ficar, mas eu não gostava dele, apenas ele gostava de mim. Isso, devido friendzone. A isso. Parabéns. Nossa, gente, eu gostava de mim, gostava dele, gostava dela, gostava dele. É. Gostava do outro. E agora José. Devido a isso, eu tratava o menino, que vou chamar de João, como um capacho. João não, Sonas. Sonas. Tratava o Sonas como um capacho. João. Obrigava ele a fazer minhas atividades, a me passar cola nas provas e até mesmo fazer as provas pra Olha mim. Olha aí. É, essa é a dominadora do friendzone. Exatamente. Mas ela ficava com o cara, então o cara não tava na friendzone. Não, o amigo. Não, então, ela ficava com o amigo do cara, que gostava dela, mas ela não gostava dele. Tô capuz, deu mal na minha cabeça. É isso, ó. A pessoa em questão... É o amigo dele. Ó, eu e o amigo dele começamos a ficar. Isso. Mas João, e aí ela tratou o João como um capacho. Como um capacho. João. João que era amigo também? O João era amigo do Pedro. Ué, o João tá ficando com ela, então não é friendzone. Não. Se tá pegando, não é friendzone. Pedro é o namorado, mas antes a história começou há 3 anos atrás. João. Então o Pedro tinha um amigo chamado João e ela ficava com esse João. Isso. João. Entendeu? E namorava o Pedro. Não. Não, ainda não. Ainda não. É, o Pedro tava lá, o whatever, o Pedro. É. E ela tava zoando o João. Zoando o João, que era amigo do Pedro. Ela tava ficando com o João. Ela tava de domínio da Trix Tainara. Com o tempo, o João deixou de gostar de mim. Claro. Devido à condição de escravo que eu coloquei. Vai, chama a Anistia Internacional. Chama. E eu e o Pedro começamos a nos aproximar demais. Éramos muito amigos e foi quando me dei conta que estava apaixonada. Mais apaixonada que já estive em toda a minha vida. O Pedro era um típico nerd. Garoto alto, magro, que usa óculos, boca virgem. Super fã de Nerdcast, séries, livros e quadrinhos e WWE. De início, este era um mundo novo pra mim. Já que... eu era a garotinha popular da cidade, que somente conversava com as meninas populares e saía para todas as festas. Olha, uma popular. Sinto lhe informar que já não gosto de você. Mas continua. Mas daí ela conheceu um novo mundo, senhor K. Ah, é. O mundo dos nerds. É. Curti muito o mundo que Pedro me ofereceu. Comecei a trocar festas por livros, séries, Nerdcast e WWE. Olha aí que legal. Quando me dei conta, havia mudado tudo que eu era. Deixei a maioria das minhas amizades de lado e comecei a tomar uma postura diferente perante a sociedade. Comecei a parar de andar como uma bitch louca e comecei a me vestir como uma garota normal. Olha aí que beleza, tá vendo? Melhorou, tá. Agora a gente suporta. Mas o pior é que eu havia entrado na friendzone do Pedro, acreditem. Chupa. Eu, a garota foda da escola, apaixonada por um nerd. Convencidinha, vai ser, né? É, Rachel, esse é Friends, cara. Foda da escola. Humildade é meu nome. Humildade, é. Humildona. É a Rachel se apaixonando pelo Ross. Portuguesa não pode falar nada que era igualzinho. Nunca fui. Foi popular, arrancou corações. Não, gente. Nunca fui bonita. Tá bom. Eu, a garota foda da escola, apaixonada por um nerd que havia me colocado no papel de melhor amiga dele. Ah. Isso foi uma tortura pra mim. Não conseguia nem acreditar. Enquanto vários meninos eram loucos pra ficar comigo, e eu dava fora em todos eles por estar apaixonada pelo Pedro, o desgraçado me coloca na friendzone. Olha aí. Que filho da puta, né? Que filho da puta. Uma lição pra você, Wellington. Que filho da puta. Você é a garota foda da escola. Né? Porra, você não merecia passar por ele. Que filha da puta. A mão já tá coçando nos carinhos. Que filha da puta. E antes de gostar do Pedro, eu havia gostado de outros garotos. E sempre fui daquele tipo de menina que toma uma atitude. Não fico esperando o milagre de Odin. Puta que pariu, para. Odin é com N, sua topeira. Pô, gente, eu já tô impressionada. Ela conheceu Odin. Pelo amor de Deus. Você foi meu coelho, né? Não. É porque eu já peguei uma coisa ruim ali. Eu era a garota foda da escola. Eu era super popular. Não, eu não gosto de pessoas super populares. Você é um cara super popular hoje em dia, seu cara. Não. Eu sou uma pária social. Eu sou um pária social. Eu não sou super popular porra nenhuma. Você vê algum global falando comigo? Sua cara tem uma mágoa aí dos populares. Sofreu muito. O carimbo dessa menina vai ser doído. Vai ser com mágoa. Vai carimbar por dentro, mano. Traz a caixa de areia do gato que eu tenho que passar o carimbo aqui. Peraí. Todos os outros meninos que eu falava que eu gostava, não dava outra. Eles se jogavam pra cima de mim. Porque você é super foda. Porque você é super foda. Super foda. Modéstia, né, cara? Modéstia. A modéstia, né? Aonde está você? Que saudade de você. Minha amiga modéstia. Foi quando, depois de muita terapia comigo mesma, eu tomei coragem de falar com o Pedro que gostava dele. E isso aconteceu há 3 anos atrás. Esperando que ele fosse se jogar pra cima de mim como todos os outros. E ele simplesmente disse: aê, você gosta de mim? Legal. Olha aí. Caraca, olha só esse cara. Esse cara é um ninja. Cara, o cara é um ninja. Tô me amarrando. Ninja. Tô me amarrando Sheldon. Nesse cara, pô. Esse cara é o Sheldon. É autista. Total. E saiu, me deixou sozinho, olhando pro nada, com uma cara de maluca. Olha lá, depois disso ele agia como se não tivesse acontecido nada. Me tratava como melhor amiga dele, mesmo depois de eu, super foda, ter dito a ele que amava ele. Super fodamente amo. Foi traumatizante, confesso. Com o passar dos anos, tentei de muitas formas esquecer ele, mas era impossível. Jamais tinha conhecido um cara assim. Olha, ela ficou caidinha pelo cara. Ficou. Entendeu? Ela tava acostumada a todo mundo nos pés. Isso. Olha aí a tática, né, pros meninos. Ano retrasado, para minha surpresa, entrou uma garota nova na nossa sala. Saindo do tempo tá confuso, mas tudo bem. Imagina. Vou chamar ela de Alonso. Vou chamar a garota de Alonso. Garota de Alonso? Porra, é minha amiga mesmo. Mulher, né? E o desgraçado havia se apaixonado pelo Alonso. Sofri muito com aquilo. Desgraçado, não... coitado. Com a perna dele. É engraçado. O cara é um desgraçado. Desprovido de graça. Desprovido de graça porque não quis nada com ela. Não quis nada com ela. Porque filha ela é super foda. Ela é super foda mesmo. Que filha da puta, né? Que filha da puta. Que filha da puta. Nossa, o diabo tá espumando. Que filho da puta. Que filho da puta. Não suportava ver ele apaixonado por outra. E o pior é que eu havia apresentado os dois, pois havia feito amizade com ela antes. O nome disso é karma. Karma, isso mesmo. Me sentia uma infeliz. Mas pra minha sorte, ela era uma garota comprometida. Em menos de 2 meses, ele deixou de gostar dela. Já no início do ano passado, estávamos muito juntos. E até que ele me pediu algo. Algo que poderia mudar tudo entre a gente. Ai, meu Deus. Ele pediu pra tocar nos meus seios. Oi! Coitado, ele deve ter problema, gente. Todo mundo tem, inclusive eu tenho vários. Cada semana eu ganho novos. Eu já saio andando na rua e falo: oi, desculpa, senhoria, até belos peitos, hein? Posso tocar? Porra! Não, era uma amiga não, dele. Era né? A melhor amiga. Ele nunca havia tocado em um antes. Nenhum ou nos dela? Nenhum. Nenhum. Ele era um freak, cara. Ele era um freak. Ignorou. Ela falou, eu te amo. Ele, ah, legal. Aí depois de um ano, só dois anos, ele falou, oi, fulana, vem cá, posso tocar no CC? Cara. Não, só, fica tranquila, vou só tocar. Vou só tocar, tá bom? Você tá com a pontinha do dedo, opa, espalmei a mão, desculpa. Cara, não é possível. Não é possível. E olha o que ela disse. E por eu ter seios fartos, chamava muita... Eu sou super foda. Eu sou super seios. Eu sou super peituda. A gente botou sotaque de paulista, não sei porquê, né? Porque eu sou super foda. Que paulista é super foda, né? Tem muitos anos que eu não vejo os meus pés, mas tudo bem. Tudo bem. Eu, bobinha e louca de amor por ele, acabei deixando. Bota a mãozinha. Que Deus. De início fiquei mal, pois havia violado uma regra do meu corpo. Ah, não. Mas graças a esse pertinho de peito... Foi uma buzinada. Caraca, graças a esse apertinho de peito, ficamos muito mais íntimos e próximos. E começamos a ser chamados de namorados por todo o colégio. É, claro, toda vez que chegava, o cara tava com a mão nos teus peitos. Oi, casal. Oi, fala, casal. Ele não apertava mais a mão dela, né? Que bizarro, que estranho. Oi, tudo bem? Pó. Chegava por baixo, né? Dava aquela mexidinha assim, pra você falava, oi, tudo bem? Que bizarra essa história. Olha só, minha filha, quando você for deixar alguém apertar os seus peitos, eu sugiro que não seja no pátio durante o recreio. Tudo bem. Pois é. Era muito vergonhoso pra mim de início e ficava com medo dele se afastar de mim. Até que um dia... Era muito vergonha ficar no meio do pátio e o cara apertando o peito dele. Dentro da blusa, né? A mão do cara. Entrando pela manga, sabe? Quanto tempo até ele pediu pra fazer um motorboat, né? Posso fazer um motorboat? Que diabos é isso? Motorboat, botar a cara no meio do peito e fazer... Ai, que no horror! Pátio, né? Até que um dia, nosso professor de história, Randolfo, que é um senhor cada vida, trola geral. Área social, uma pessoa amargurada, uma pessoa que tem traumas da infância, senão não seria professor de história também. Olha aí, o professor havia parado a aula porque eu estava fazendo carinho no Pedro. E começou a me zoar no meio da turma. É o filho da puta, esse é o filho da puta. Ele deve ter ficado, né? Só pedindo carinho. Marido Pedro. Até que ele perguntou pra mim, na frente do Pedro, se eu ficava com ele. Caraca, assédio moral. Total. Caraca, total. Olha aí o professor. Professor, assédio moral. E eu acabei dizendo que sim. Não, não, ele só toca nos meus peitos. É. Só deixa ele tocar nos meus peitos. Eu não sei o que é pior. Imagina, fico sim, professor, a gente fica. Aí o Pedro vira e fala, fica não, só pega nos peitos dela. Caraca. Pega fogo na escola, na hora. É, então, ela disse que ficava com ele. E o Pedro morreu de vergonha e não falou nada. Morreu de vergonha. Se escondeu nos peitos dela. Escondeu a cara no peito dela. Foi pro motoboat. Afundou no motoboat. Fez o movimento avestruz, né? Enfiou a cara no meio dos peitos e acha que tá escondido. No dia seguinte, eu e o Pedro fomos ver Doctor Who na casa dele. Nossa senhora. E no meio do episódio, ele me deu um selinho. Ah. Ficou todo envergonhado depois disso. E pra não piorar a situação, já que ele estava quase morto de tanto que seu coração pulava, decidi ir embora. Não era bem o coração. Não era bem o coração. Ele saiu curvado, acho que ele estava chorando. Ela decidiu ir embora. Ela que foi embora. Ela que foi embora. É, ele nem voltou do sofá. Sabe como é com a almofadinha na frente? É. De onde ele estava, ele falou, ah, tá bom, amor, tchau, hein? Fecha a porta quando sair. E apaga a luz. É. Joga o condicionador pra cá. No dia seguinte, na nossa aula de espanhol, ele me pede namoro. Foi tipo um choque interno e externo. E é claro que eu disse sim. Depois de 3 anos na friendzone, eu finalmente consegui o cara da minha vida. Depois de muita buzinada, né? Ela tá com o peito uma com o outro, inclusive. Deve apertar os dois, né? Então o que ela quer, afinal? É... Fazer uma surpresa. Quero fazer uma baita surpresa pra ele, inspirada no Nerdcast 314. Quero pedir ao amor da minha vida... Um homenagem. Que what, cara? Meu Deus. Não, eu não tô entendendo. Peraí. Ela quer pedir... A minha cabeça agora... Deu uma reviravolta. A história tava bizarra já. Peraí, lê de novo pra ver se é isso mesmo. Que pode ser tabacuda, a gente não conseguiu. Não, não é tabacuda não. Quero fazer homenagem, da qual ele sabe que eu sou louca pra fazer. O quê? Que mundo é esse? Mas vem cá, você não tinha normalizado? Era super foda, super nerd, nerd, ficou se sentindo usada e agora pirou. Super homenagem. Amo muito meu namorado, nerd. Jamais trocarei ele por algum bombadinho boladão. Sou muito feliz ao lado dele. Quero muito ter a experiência mais louca da minha vida com ele. Deus do céu. É. Espero que vocês não me zoem muito. Estou correndo grande risco enviando este e-mail pra vocês. Eu acho que o pedido foi meio, né? Demorou pra vir. Ela falou aqui, Pedro, te amo muito. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. E agora? Não. E agora? Cadê o carimbo lá? Putaria. Putaria consentida. Putaria consentida. Mas eu tenho uma dúvida, eu não entendi um negócio aqui. Eu não entendi vários. Quais são? Eu também não. Assim, eu realmente achei. Ela ficou 3 anos sofrendo pelo merdão bizarro. E aí, de repente. Mas eu quero saber assim: quais são as rules of engagement? Do quê? Ela quer fazer uma homenagem, ela mais uma mulher e ele. Ela quer fazer uma homenagem, ela, um cara e ele. Isso não ficou claro no e-mail. Não sabemos. Eu quero tudo ao mesmo tempo agora. Quais são as regras? Ah, no matter. Depende no matter. Do tipo de homenagem que ela quiser. Se for cheio de mulheres, é mais fácil de aceitar. Se for só com homens. Não sei, né? Se for cheio de mulheres, é bem provável que ele aceite. Não sei. Pega o carimbo, está tudo errado. Está tudo errado. O carimbo está tudo errado, exatamente. Não, eu acho que se esse garoto aceitar esse evento homenageando, eu particularmente bato palmas pra ele e faço votos que ele aceite, que isso vai mudar a vida dele, porque do jeito que ele é travadão, isso vai acabar com a vida dele de vez, e ele vai virar o Marilyn Manson. Cara, totalmente Marilyn Manson. O moleque vai ficar louco. Vai ficar... Acabou. Então pra ele é o quê? Carimbo tudo errado? Não, o carimbo vai fundo e depois me liga pra contar o que houve. Vai fundo, filme e me liga para contar o que houve. Ai, que horror! Filma! Bem, Pedro, tá aí. A Tainara quer fazer homenagem. Surpresa! Deixa de namorar! Hashtag fica a dica. Vai buzinar até você chega. Vai sair tão inchado. Vai virar um evento pascual dos peitinhos. Úrsulo Lucas Bússolo. Não, esse nome não é. Úrsulo Bússolo? Não. Úrsulo Bússolo? Bingo Dinglo. Úrsulo Bússolo, cara. Não, seu nome é esse? Parabéns. Ele tem 18 anos já? Ele não botou a idade. Ele, né? Escreva esse e-mail para saber a opinião do senhor e se vocês terminariam um relacionamento como o meu. Vamos ver. Mais um tabaquense, né, cara? É português, não é o forte. Nota-se. Terminei um relacionamento de 5 anos por um motivo meio estranho. Ih, cara. Motivos que ele escreveu. Não, porque minha namorada... Eu tô entendendo, ele já terminou, então eu não preciso de conselho. Ué, vamos ver. Minha namorada, depois de 3 anos de namoro, me disse que ela curtia meninas. Yo. E que queria fazer um menage. Oh. Olha aí. Aceitei na hora. Tá vendo? Esse é um cara que tem que morrer cedo. Porque não tem muito pra onde ir depois disso, cara. A vida perde a graça. É o cara que ficou bilionário aos 20 anos. O que, é que ele faz? Fudeu. Não tem pra onde ir. Porra, não dá. No começo foi tudo legal. Eu imagino. Pegamos várias meninas. Yeah, pegamos várias meninas. Adorei. Só que ela começava a se envolver afetivamente com as meninas. E isso foi aumentando com o tempo. Tá vendo? Isso nunca dá certo. No começo eu ficava com ciúminho. Ficava lá na poltrona no cantinho comigo. Só observando. Só observando. Urubu observando a situação, né? Mas ficava quieto, pois eu não queria perder as amigas dela e ela se pegando. É. Quer dizer, ele tava meio de voyeur ali mesmo, pela história. Menage virou rapidamente voyeur. É. Mas o negócio, ele continua, foi ficando complicado. Ela começou a dar mais atenção às amigas do que pra mim. Ela não ficava com uma menina um tempão e ponto. Ela ia trocando de amiguinhas e acumulando elas. Olha, acumulando amiguinhas. Cheguei a sair com 3 meninas. Para. Eu não estou vendo qual é o problema desse rapaz. O problema é que ele não faz participa. Esse é o problema. Esse é o problema. Mas olha só, mesmo que ele não participe, se ele só ficar deitado na cama de motel, com três mulheres se pegando ali do lado, ele tá deitado na cama do motel olhando pro teto e pensando, bege. Deve ser pintado de bege. Mesmo assim, ele não tem tanto problema. É, tem gente com problemas piores. É, o negócio pô, deixou de ser homenagem, virou uma surubada. E ele tava nessa suruba, ele né, não tava. Ele tava de porteiro na suruba. Ele tava de porteiro na suruba, ele falou. Cada vez a ela, minha namorada, ia me dando menos atenção, porque era muita gente, ela não conseguia. Não conseguia se dividir, né? Administrar. É, anfitriando a festa. Sexo, diz ele. Eu tinha a vontade de qualidade e nunca caía na rotina. Eu não tô entendendo qual é o problema. É, também não. Ele tinha sexo de qualidade. Porra. Mas eu não tinha uma namorada. Ah. Pois ela não conversava comigo! Ele não tem marido! Fala a verdade, ele não escreveu isso, isso é sacanagem, ele não tá falando isso. Não, Tom Rodrigues, eu total, não tenho cara. Namorada, ela não me dá a mão, ela me leva no cinema. Gente, coitado, ele tá precisando de amor, ele não tem amor. Tá precisando de amor, né? Ela não falava comigo, tira a boca daí e fala comigo, mulher. Coitado, dá um pouco de atenção. Fala comigo, fala comigo. Fala comigo. Empurrando a mulher, né? Fazer um negócio na mina. Fala comigo, porra! Imagina a cena ele numa montanha com as 30 mulheres, ele tirando as mulheres de cima da mulher dele, né? Fala comigo, porra! Coitado! Ela levanta naquela cara assim, pera aí, o que é? Que nojo! O que é, seu merda? Gente, coitado, gente, ele é um homem que quer amar. O que você quer, seu merda? Não, coitado não, Agatha, coitado não. Gente, ele quer amor, coitado, ele não quer putaria. Porra, compra uma chinchila, caralho! Quer amor incondicional? Compra um bichinho de pelúcia! Vocês são muito maus. Vocês são maus porque vocês têm amor. Ele não tem, coitado. Não, ele... Meu Deus do céu. Coitado, gente. Ele é um homem que quer amor. Caralho, eu teria trocado um dedo midinho da minha mão esquerda pra estar na situação dele aos 18 anos de idade. Ele termina perguntando aqui, ó. Resumo. Terminei com uma garota que curtia muito menage. Curtia, extrapolou menage. Menage! Fiz errado? Fez! Fez! Você já passou do limite do burro, você já tá na maluquice, você precisa de tratamento. Pega o carimbo aí do tratamento. Porra! É. Pega o carimbo do amor incondicional aí. Pega a carranca ali, aquela carranca com dente. A carranca aí. Do amor. Ah, coitado, gente. Pega a carranca coitado. Com dente e bota um prego, né? Na... Eu acho que você fez certo, Úrsulo Bússulo. Úrsulo Bússulo. Olha, daqui Úrsulo a 20 Bússulo. Anos, Úrsulo Bússulo, você vai estar sentado numa poltrona na sua sala, tomando uísque sozinho no escuro e pensando, caralho, que merda que eu fiz. Mas não me ouça, não acredite em mim. Daqui a 20 anos você vai se lembrar do que eu falei. Vai lá pro chat roulette e acha alguém novo lá. Vai lá. Agora é Snapchat, Agatha. Você tá por fora. Como é que é? Olha aí, Rosa Gata Vitu. O que é Snapchat? O Snap tu vai levar agora. Minha mão até levantou. Snapchat, você bate fotinho e manda pras pessoas. Que isso? Mas manda como? Snapchat, você bate a foto e ela se apaga automaticamente. Pra não ter vestígio. Gente, que absurdo. Mas como assim, gente? Ah, a mulher manda uma foto pelada pro cara. E aí a foto apaga. Chega lá, o cara vê 5 segundos. Apaga. O cara mas o cara pode dar tempo dele salvar, né? Dá tempo. Ele pode fazer um print screen. Caraca, gente. Teoricamente, é seguro. Não é nada seguro. Como é que gente, tá eu vou dar um conselho. Negócio de Snap? Eu trabalho. Trabalho com as mídias sociais. Tem que estar por dentro das coisas. Tu trabalha com as mídias sociais, quer saber como você tá trabalhando com quem, né? Com quem da mídia social? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.